galera, aqui que fala da Júnior e essa é a edição número 66 do Yopinando Shibun. De volta o Luke aqui. Ei, voltei! Não tão animado, por certos motivos pessoais que a gente não vai comentar aqui, mas... Eu virei gay, gente! Pois é. Ele não tá muito animado com a nova opção sexual ainda. É, tá doendo. Boiola! Tá que pariu! E eu tô aqui também hoje na presença do meu amigo Eric Dias, lá do Anime Coach. Olá, obrigado pelo convite. E acho que depois de ouvir o Luke assumindo sua homossexualidade, não tem mais o que falar, né? Bora começar com o podcast. Você já começou a ver Free, pelo menos, Luke? Já voltou, né? Na verdade. Eu Free eu não dropei, não, gente. Eu adoro de Free. Copos sarados. Pior que Eric, eu acho que, na verdade, o Luke nunca parou de ver Free. Porque ele me passava informações e dizia que era GIF. Então eu falei, não é GIF que o site que eu entro aparece, não sei o quê. Eu nunca me enganou esse negócio de ele ficar olhando GIF de Free, cara. Como assim? Também tô aguentando, tô vendo Free até agora, só que em vez de bom, agora eu tô achando uma porcaria. Agora, cara? Pelo menos eu achava ruim, que ia mudar alguma coisa, né? É Kyoto Animation, gente, não muda. Pô, eu achava que ia, né, acontecer algo. Eu sinceramente pensei nisso. Já tá no episódio 9 até agora nada. Cara, é por isso que eu desisti depois lá do podcast do Anime Coach. Vai estar linkado aqui pra vocês escutarem, talvez. Porque tem a ver com o tema que a gente vai discutir na parte de discussão dessa edição. Mas bem, vocês têm alguma coisa assim pra comentar, Luke? Não fale sobre isso, olha. Se tem alguma outra coisa que vocês queriam comentar, que aconteceu no fim da semana de vocês, alguma coisa interessante que quer dividir com o público? Eu descobri que eu não gosto do meu curso da faculdade, tá difícil, e é cada dia e fica mais faz difícil. Faz ciência da computação tá também? Não, faço administração e desenvolvimento de sistema. Análise e desenvolvimento de sistemas. Aí esse semestre é só administração e eu não aguento mais. Cadeira de administração? Tem administração, tem análise de projeto, tem outras coisas lá. Eu não tô aguentando, tá muito chato. Jesus Cristo. Assim, é só uma dica, não sei se funciona pra toda a faculdade, mas normalmente quando você já entrou na faculdade, né, você pode tentar mudar pra outro curso. Fazendo uma prova interna, mas é bem mais fácil. A única que me dá vontade é matemática, mas é só amanhã e à tarde. Eu não tenho condição. Eu quero trabalhar, gente. Eu tô cansado de ser desempregado. E eu deixei o emprego e voltei pro mestrado. Olha aí, gente, que beleza. Pois é. Meu mestrado agora já começou meio complicado. Mas, Eric, tem alguma coisa que você quer dividir? Não, semana... foi bem corrida em relação ao trabalho, que eu fui promovido, então tá meio complicado. Aê, parabéns, cara, parabéns. Qual que é o seu carro? Ah, não muda muita coisa. A função de nível 2 lá no na prefeitura, só um saláriozinho de R$100 a mais. Na carteira não vai fazer muita diferença, mas no trabalho vai. Vai aumentar também o trabalho? Então, o trabalho ficou bem mais... tenso, mas não compensa você muito. Você é o tipo de funcionário público que trabalha bastante? Ou você é o tipo de funcionário público que trabalha mediano? Ou você é o tipo de funcionário público que não trabalha? Ah, no início eu comecei a trabalhar bastante e acho que eu tenho ficado um pouco desleixado de vez dizem, em quando. Porque assim, dizem as más línguas que quando você trabalha bastante, e normalmente mais em serviço público que em serviço particular, as pessoas começam a botar mais trabalho em você e começa a se encostar em você. Então você acaba ganhando mais trabalho, mas não necessariamente ganhando mais dinheiro. Meu superior chegou uma vez a falar pra mim: quanto mais trabalho você faz, mais chance você tem de errar e menos chance você tem de ser promovido. Quanto menos trabalho você faz, menos erros você comete, mais chance você tem de subir na carreira. Olha aí, cara! Meu chefe falou isso pra mim uma vez quando eu tava lá. Nossa, perdido numa tarefa. Olha que filosofia linda, cara. Bem, a dica é só no emprego particular, se você for trabalhado, não funciona desse jeito. Eu só tive emprego público mesmo. Eu me lembro que você comentou lá no podcast que a gente falou do Anime Coach ainda, que você tinha se identificado com a menina lá do 77, porque o primeiro emprego que tu conseguiu foi um emprego com carteira assinada, foi um emprego público aos 24 anos. Isso. Antes eu trabalhei só no IBGE duas vezes, mas não era carteira assinada. Agora carteira assinada mesmo foi a primeira vez como funcionário público. Aí, Luke, E aos 24 anos. Você já tá perto dessa idade? Eu tô com 23, vou fazer 24 ainda. Falta daqui a um ano, né? Eu tô fazendo a prova, fazer a prova pro Detran ainda, vamos ver se eu passo. O problema é que, tipo, pra trabalho normal não ter experiência pra muita coisa, aí fica complicado. Mas assim, normalmente esses trabalhos, pelo menos em caso de computação, você faz estágio, né? E no estágio você aprende mais do que você realmente faz. Se bem que você ainda tem que trabalhar que nem um cão, mas. O problema é que aqui. Na minha cidadezinha de merda não tem quase nada. O estágio ainda pede um monte de coisa ainda, né? Eu não tenho. Falando nisso, eu finalmente consegui o meu diploma do técnico. Só vai sair em 180 dias. E. 180 dias, gente. Vai tomar no cu. Porra, gente. Eu quero meu diploma agora. Quero botar na parede. Vixe. Assim, Luke. Você não pode plastificar nem. Em moldurar o diploma, você tem que fazer isso com uma cópia, porque teoricamente o seu diploma não vale, se você fizer isso. Ah, mas a única graça do diploma é botar na parede. Quando eu recebi o diploma da faculdade, disseram isso. Que triste, o mundo é justo, velho. Cara, quanto a mim, eu tenho duas coisas a comentar que eu acho interessante dividir com vocês. Primeiro é que, assim, mais ou menos lá pra final de julho, a gente aqui em casa, eu, minha mãe e meu pai, a gente começou a fazer uma socialização que na verdade não é comum, mas fazia muito tempo que a gente não fazia, que a gente começou a jogar buraco com baralho. O nome do jogo é buraco, só pra deixar claro. A gente começou a jogar muito nas férias, né? Porque a gente ficava muito tempo em casa. Então. E acabou que o vício ficou tão grande que mesmo agora, depois das férias, a gente continua jogando pra caralho. Inclusive, eu tenho que admitir que um dos podcasts aí vai atrasar porque eu demorei pra editar devido a estar jogando a partida de baralho na hora que eu ia editar. Sério? Joga truco. Não. Não dá pra jogar truco. Só joga... Copas? Sabe como é que é Copas também, né? A gente só joga buraco que é clássico e é mais difícil. Eu sou mais truco, é mais rápido. Pois é, o buraco demora muito. É esse, é a velocidade. Aí você deixa pegar monte quando quiser? Como assim? O cara lançou uma carta, se você não precisa da carta, você pode pegar um monte pra perder. É porque tem várias regras no buraco. Uma que você pode jogar a carta no monte, e a carta você só pode pegar quando você puder baixar alguma carrilha, ou sim, botar nas cartas que já tá na mesa. Ou você pega pra deixar na mão mesmo, pra sacanear. Não, você só pode pegar se baixar alguma coisa. É isso, porque da outro jeito a pessoa fica pegando, não dá pra jogar, é uma merda. Não, a gente joga com as regras teoricamente mais duras, assim, mais complexas. Você não pode jogar com jogo com Coringa e essas coisas todas. Entendi. Mas eu achei interessante dividir isso porque basicamente a única socialização em família em termos de diversão, de cana, alguma coisa assim, que a gente faz é buraco. A gente nunca jogou jogo de tabuleiro junto. Jogamos, sei lá, Uno juntos. Acho que Uno, mais ou menos, por causa do meu sobrinho, sabe? E é estranho, porque a gente voltou e tá quase meio que viciado. Minha família, não sou muito fã de socializar, não. Por mim, quanto mais longe, melhor. Testa nas melhores nas famílias. Ah, cara, é complicado. Eu só tenho dois primos que eu gosto de verdade e o resto, por mim. O problema é que vai no Facebook, aí você bota uma coisa, aí vê a tia. Ah, Lucas, te amo. Mas tem que responder. Ah, não, assim, também. Família, mas fora, assim, meu pai, minha mãe, meu irmão. Normalmente eu só encontro naqueles encontros de família que tem, Natal, sabe aquelas festas familiares que os grupos que se juntam e você passa a maior parte do tempo entediado, basicamente é do mesmo jeito. É complicado. Outra coisa que eu queria comentar é que ontem, eu fui ver, ontem em relação à gravação, fui ver três filmes no mesmo dia, né? Nenhum dos filmes eu tinha pretensão de achar, bom. Eu fui pro cinema já sabendo que não ia ser muito bons, mas eu pensei que podiam ser mais ou menos, pelo menos. Um foi um filme nacional, aquele Se Puder Dirija, com Luiz Fernando Guimarães, que é um filme interessante. É o primeiro filme brasileiro, assim, normal que eu vejo em 3D. É, só tinha em 3D, se deixar claro. O 3D existe, você percebe. É bem direitinho, você percebe até mais que aqueles filmes que dizem que são 3D, mas você sabe como é. O problema é que não faz o menor sentido. Porque o filme é aqueles filmes de família, de o pai não se dá muito bem com o filho, só que acaba que ele tem que passar um dia inteiro com o filho, aí é, depois disso ele se emociona e volta pra encontrar com o filho no final, sabe? Tipo, ficou bem clássica mesmo, assim, de Sessão na Tarde, que filme familião. Então, tipo, não faz sentido nenhum ter 3D no filme. É normal, filme 3D não faz 3D? Nem sentido nenhum. É, o filme é em 3D? Filme 3D. O filme todo? Pra quê? Boa pergunta. Não, eu entendi, eu achava pelo que era alguma parte. Ah, mas... é só uma coisa, Luke. Uma vantagem que eu queria só explicar pra galera. Eu vi 3 filmes ontem, mas é meia pra todo... Nos cinemas que eu fui, né, meia pra todas as pessoas, em qualquer horário, pra qualquer sessão, pra cinema normal 3D. Mas sábado? É o último sábado do mês, sempre assim. Ah, tá, porque aqui é tipo segunda ou quarta, que é dia que não vai ninguém. É, quarta-feira é o dia, é o dia normal da semana que tem isso. Tá do futebol. Quando eu trabalhava, eu ia muito, saía do trabalho e ia pro cinema à noite assistir, quarta-feira. Cinema há muito tempo, eu só vou em festival mesmo. Olha o Eric. O último foi o Animal. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Desculpa. Olha o monóculo assim, né? Eu só vou pra festival, cuidado e tal. Não, que antes eu ia toda quarta e sexta-feira. Sozinho, na maioria das vezes, mas enfim. E só que aí eu fui perdendo interesse por filmes mesmo, no geral. DVD ou na televisão ou no cinema, não tenho visto muito. Aí só me foguei em festival, quando é algo específico. Aí eu fui no Animamood o último, agora em agosto. Você faz inveja. Valeu, cara. Eu só vejo filmes franceses, iraquianos, só isso. Não, senhor Luca, é que eu só não vejo. Eu não vejo só animações japonesas, eu vejo animações iraquianas, francesas, alemãs e espanholas. Eu vejo animações do mundo inteiro, senhor Luke. Viu, seu Luke? Ah, muito bem. Ah, e brasileiras muito também, bem. Porque no Animamundi foram mais de 400 animações e 100 delas eram brasileiras. Porra! Tinha um chilena do Change do Melhores do Mundo que eu queria assistir. Eu queria ter visto, cara. Fora porque é Rio de Janeiro, bicho. É foda, cara. É. A única coisa que eu posso falar do pessoal é porque tem um cine Hollywood que só estreou aqui, né? Aí eu vi o Peace Jackson 2. Primeiro, Jesus. Eu não achei tão ruim, eu achei ele mais ou menos. É um filme de Sessão da Tarde, calma. O segundo, ele é mais ou menos isso, só que ele é melhor. Inclusive, eu tava olhando o Rotten Tomatoes, eu tive essa. Primeira vez, né, que eu fui olhar no Rotten Tomatoes, todos os filmes, como é que estavam, pra ver qual era o menos ruim pra eu assistir, né? É, inclusive, o menos ruim era o com o The Rock, por incrível que pareça. É, só que o horário local não dava pra eu ir. Então eu fui ver o Peace Jackson e ele não é tão ruim, cara. Esse Peace Jackson 2 é até relativamente interessante. Só que eu fui ver também aquele outro, Os Instrumentos Mortais. Eu queria ver a nova saga, dizem que é um pouco diferente, que é um pouco mais adulto e tal. Cara, pra quê? Se eles estavam até hoje procurando uma continuação, uma coisa pra ficar. Eu não sei porque você foi assistir no lugar isso, de Crepúsculo. Tá aí, cara. Encontraram, cara. Percy Jackson, eu nunca vi nenhum desses dois filmes. Eu tentei ler o livro primeiro e não passei de 100 páginas. Eu achei... Sei lá, me interessou por causa da mistura, mitologia e tal, mas achei muito idiota. Só isso. Eu acho que não é nem Crepúsculo, é Harry Potter. Não, mas Percy Jackson, ele é mais pro Harry Potter. E o Harry Potter é... Eu gosto de Harry Potter, né? Então eu posso... Para. Eu gosto de Harry Potter, mas o Percy Jackson é bem genérico. Pois então, é, Narnia também é meio genericão, na minha opinião. Tudo bem. Mas o... Eu acho Narnia também genérico. Mas esse Instrumentos Mortais, que é um livro também bastante famoso e tal, eu fui ver porque disseram que, apesar de ser adolescente, ele era uma coisa mais dark, uma coisa mais pé no chão, um negócio, um vampiro, um negócio de monstros de sobremundo mais normais. Mas puta que pariu, cara. Sabe o que é pior? Eu fui ver naquelas sessões à noite, né? Porque só tinha sessão à noite. E à noite as sessões são mais lotadas. E, cara, a sala tava cheia de menininha. Eu não sabia que esse livro fazia tanto sucesso assim com as menininhas. Então tem uma cena no filme que o garoto e a garota se beijam. Cara, porra, foi 15 minutos as meninas gritando, sabe? Muito denso. E no final descobre que os dois são irmãos. Ah, Jesus. Aí, ó. Tá errado isso. Tá errado. Cara, assisti Lua Nova no cinema. E a grande coisa do filme era um triângulo amoroso entre essa garota, o cara que era melhor amigo dela, que estava nitidamente na friend zone, assim. É até triste, assim, você tem uma hora que o cara se declara pra menina e você parece... Eu vi direitinho a imagem do Capitão Picard, aquele meme do Capitão Picard com a mão assim na cara, assim, sabe? Friend zone, cara. Pior que, sei lá, cinema, eu tô ficando meio cansado também de cinema. Hoje eu fui ver lá o Pacific Rim, e aí a minha sala de cinema daqui tá morrendo, né? Pouca gente tá indo por causa do cinema vizinho, que é bem melhor. Aí tinha eu, meu pai, um casal, três caras e quatro adolescentes no fundo. Aí sabe aquelas coisinhas que eles botam pra sentar, pra criança sentar, que bota umas almofadas pra ela ficar mais alta? Os adolescentes começaram a se bater com as almofadas no fundo. É foda. Adolescente é uma lugar merda, de socialização. Né? Eu já contei a vez que eu fui no cinema, ano passado, e tinha um cara jogando DS antes da sessão, aí eu perguntei a ele se ele queria jogar uma partida de Mario Kart, ele ficou jogando no meio dos trailers. É isso aí. Cinema é pra isso. E o filme era bom, cara. Depois a gente foi ver o filme, era bom. Encontrei um amigo de DS, cara. Consegui pontos no, na Praça Mi. Ah, ô Vilas, para com isso. O DS é... Tem gente que é bom. Tem gente que só sai na rua com 3DS pra conseguir mais pontos. Pra não, mas cara, eu perco ponto por isso, porque eu quase não saio com 3DS, assim. Muito difícil. Ou eu, quando eu vou encontrar com o pessoal que tem 3DS mesmo, ou de vez em nunca, quando eu vou pro shopping mais famoso da cidade, que eu sei que lá sempre tem algum pivete com 3DS, eu ganho ponto, ou que eu posso passar o tempo jogando. Sim. É muito difícil. Eu jogo mais Angry Birds no celular do que o 3DS fora de casa. Mas enfim, então é isso aí, galera. Vamos para as notícias dessa semana. Ben Affleck será o Batman. Finalmente foi revelado quem será o Batman no próximo filme do Super-Homem. E definiram, né, depois de fazerem toda a especulação de que podia ser o Josh Brolin, podia ser... quem mais podia ser? Eu não lembro. Sei lá, podia ser até o Didi, que ia ser melhor que o Ben Affleck, pelo amor de Deus. Depois de revelarem vários atores, alguns que as pessoas gostaram mais, outros que as pessoas gostaram menos. O grande destaque era o Josh Brolin, que todo mundo tava achando mais foda e tal. Definiram, falaram, né? E, na verdade, quem vai ser o ator do Batman é o Ben Affleck. Muito bom descer, filha da puta. Ele já foi um excelente cara. Demolidor. Cara, eu me lembro, cara, o dia que saiu a notícia, que foi uma quarta-feira, eu entrei na internet, né? Eu vi a notícia, no caso, foi no site do Jovem Nerd, né? Eu fui direto pros comentários, só pra ter uma ideia, mais ou menos, de como é que tava o nível de aceitação da galera. O primeiro comentário que eu li foi um cara dizendo assim: o departamento de vai dar merda da DC mandou avisar, vai dar merda. Porra, gente. Cara, eu descobri essa notícia lendo o jornal, porque eu leio o jornal em papel ainda. Putz, tava no rodapé lá. Olha o monóculo do rapaz, manda um cafezinho, um chazinho, né? Lendo o jornal. Isso, de manhã, meu... enquanto eu tô tomando café, de manhã enquanto eu tô tomando café na mesa, lendo o jornal. Tava lá no rodapé da página de uma sessão, a foto do Ben Affleck e uma notícia que eu tinha falando que ele tinha sido escolhido pra ser o novo Batman. Eu achava que realmente era só uma especulação, depois que mais tarde que eu fui ver em sites que, porra, é verdade mesmo, meu. Foi do nada a notícia, foi de noite a notícia, não foi nem de dia. Foi tipo, Ben Affleck é o Batman, fui. Aí foi, deixou a bomba cair, assim. Muita gente, Deus, não acreditou, cara. Né? Só no outro dia, quando o Zack Snyder foi lá e disse, né, ele mesmo, o Ben Affleck foi lá dizer: na verdade sou eu, né? Talvez eu seja o diretor do Batman. Não, cara, se ele fosse diretor, eu acharia bem melhor. Ele, como diretor, é bom. Eu acho ele bom como diretor. Eu também acho ele bom. Pelos poucos filmes que ele fez. Agora, porra, ator não dá. Ele é uma droga mesmo. Eu acho que ele é sem expressão, gente. Ele, sei lá, não sei como é que ele foi indicado pro Argo. Não, eu acho que o papel dele é uma merda. Mas eu não acho ele tudo isso. Mas no Argo. Ele não foi indicado por ator. Só foi indicado o Argo. O filme foi indicado. Diretor. Mas no Globo de Ouro foi, não foi? Foi no Globo de Ouro foi como diretor, mas ele não foi como diretor no Argo. No Oscar. No de ator. Não, de ator. Tem o papel dele no Argo. Ah, ele no Argo é muito ruim. Puta, eu sei lá. E foda que eu vou ver ele de Batman. eu vou olhar e não vou ver o Batman, vou ver o Ben Affleck. Não é meu Batman, é complicado. Foda, cara. Se... ele tá barrigudo. Ele só sabe fazer o tá mesmo barrigudo. Personagem, né? Tem só aquela mesma impressão. E o pessoal falando, porra, mas o Demolidor e tal. Cara, mas não foi só o Demolidor que ele fez de ruim. Ninguém lembra de Armagedon mesmo. Ah, mas Armagedon é legal. Não, não, vale, cara, vale, não vale, é. Valeu. Armagedon é legal. Caralho, cara, não é. Ela assiste Armagedon de novo, que não é, cara. É uma porcaria, é um contato de risco. É uma porcaria, é um contato de risco que ele fez com o Jennifer Lopez. É outro. Isso aí, o pagamento que ele fez com a... pode esquecer o nome da atriz. É. Também. Não, não, o filme é até legal, mas ele... já ganhou o Oscar de melhor ator, já ganhou agora, já ganhou agora o melhor filme, mas... ele... parece que... ele ganhou o prêmio, ele ganhou o prêmio da... qual que é o nome daquela... ah, esqueci. Que é de zoeira. Tipo, nossa, framboesa. É, framboesa de ouro, ele ganhou com o pior ator do século. É, é muito bom. É, cara. É, DC. Mas bem, aparece que a especulação que a Warner fez isso, não foi nem a DC, foi a Warner que fez isso, exatamente por causa dele ter ganho o Argo, porque ele tá com fama, né, na, ali no meio. Eu vi um filme dele recentemente, e ele era o ator principal do... na verdade, ele era um dos atores principais do filme do... é, do cara que fez o Árvore da Vida, Terrence Malick. E, assim, ele faz ele mesmo, né? Não tá mal no filme porque ele faz ele mesmo. O personagem é basicamente isso, né? Mas, bem, ele não é, cara. Não é um grande ator, cara. Não sei. Eu não acho que o Batman precisa ser um grande ator. Mas não, mas precisa ser Batman, né? Precisa parecer Batman, pelo menos, caralho. Ele é gordo, ele é possível. Quanto à história desse filme, é Batman com Superman, eles juntos enfrentando alguém, ou é os dois contra? Porque há anos que tinha boatos de um projeto entre um filme que os dois se lutariam. Cara, tem várias Batman contra Superman. Gente que vai dizendo que vai pegar o Batman do Dark Knight, tem gente dizendo que vai ser o Apocalipse. E a maior especulação que tem, né, quase certo, é que o cara do Breaking Bad, o ator principal, vai ser o Lex Luthor no filme. Já acertou, já acertou. Parece que ele acertou seis filmes, eu... né? Você vê como é que... eu vou ser aqui de frente de todo mundo que gostou. Eu acho que ele tá meio velho pra isso, ainda mais pra seis participações. Eu discordo, cara. Eu ele acho tá muito que velho. Ele pode fazer esse bom Lex Luthor, apesar de que eu não vi Breaking Bad. Não, ele é excelente, mas eu acho que ele tá velho. Se você lembrar do Superman antigo, os antigos Supermans, o cara que fazia o Lex Luthor, além de ter cabelo, ele também era velho. Não, sei lá, seis filmes. Vamos lá, 2 anos em cada filme? Dá 12 anos. Sei lá, tá meio velho. Não sei, cara, tem várias histórias. Ele pode fazer o Lex Luthor mais velho e tal. Bom, eu já fico feliz que aquela especulação do Lex Luthor, do Smallville, ser o Lex Luthor do filme, já passou. Então pra mim já tá ótimo. Ele não vai precisar usar armadura não, cara. Pode deixar. Aquela armadura era sacanagem. Não dá pra gente ter uma ideia do que vai ser, mas Ben Affleck como Batman. Cara, o Luke já não gostou do filme do Superman, o primeiro, né? Eu já achei mais ou menos. Não. E o engraçado é que isso aí não é que é o filme do Batman, é o segundo filme do Superman. E ninguém fala do Superman, só do Batman. Mas é claro. Bom. Mas é óbvio. Muito bom. Coitado do Superman. Ele vai tomar porrada do Ben Affleck, que triste. Ou não, cara. Vai que o Superman quebra o pescoço do Batman. Ó, a pior que é... coitado do Lex Luthor, velho. Lex Luthor tá fudido. Não, mas tem 6 filmes, pô. Deve sobreviver. Assim que ele fica tetraplégico, né? Pode ser. Ele pode aparecer como fantasma, certo sentido, vai também. Coitado do Lex Luthor. Meu Deus, cara. Acho que é consenso de que nenhum dos três aqui gostou da notícia. E aí, e depois pra emendar, no outro dia, veio a DC mostrando o Lobo Moê e dizendo que o Lobo Antigo era falso. É uma cagação, velho. O Lobo Antigo era um clone. Como assim era um clone? Tudo bem, ele era mal, ele era feio clone, pra caralho. Era desenhado pelo Layfield. Layfield agora. Mas, porra... E o pior é que o Lobo, eles vão ganhar uma revista própria, né? E a capa já tava definida. Então, na capa vai ser a imagem do Lobo antigo, do Layfield, e dentro vai ser o Lobo novo, porra. Lobo Moe. Acaba com o Mewtwo, depois com o Lobo. O que que eles vão fazer, gente? Vão acabar com tudo essa porra. Tá bem, eu ia falar um negócio do filme da Marvel, mas acho que não vale a pena comentar aqui. Vou falar do cara do homem. É, porque vai humilhar DC. É, é pior que eu gostei do cara que estão contando pra ser o Homem-Formiga. É bem, hoje é só fazer uma perguntinha, rapidamente, se vocês tiverem ideia. Quem vocês acham que ia dar um bom Batman? O Clint Eastwood, já falei aqui que tinha que ser a continuação. Tinha que ser baseado no Cavaleiro das Trevas com o Clint Eastwood de Batman. Muita gente que fala isso, né? Virou um monte. Eu não tirei a ideia do Azaghal, viu? Só antes de falarem. Não, você eu falou. Eu já tinha essa ideia do Azaghal falar aqui. Você falou. Não venho falar isso, não. Eric, tu tem alguém que acha que ia ser um bom Batman? Nossa, ele tá falando do Clint Eastwood, coloca logo o Woody Allen também de Batman, pronto. Não, porra. Bota o Dedé Santana de Batman, que ele é menos barrigudo que o Ben Affleck. Vamos inovar e colocar um negro como Batman, coloca o Morgan Freeman. Olha aí ia ser tá foda. Morgan Freeman pode funcionar em qualquer papel, cara. Eu quero ver encaixar como é que ele ficou negro, né? Mas tudo bem. Bota o Morgan Freeman de Super Choque, é bem mais fácil, cara. Ah, se pensar bem, tem uma deixa, né? O Batman foi embora e deixou a roupa com o Morgan Freeman. Ele sabe de todas as coisas, todos os códigos. Aí, ó. Olha aí. Não. Pô, vai dar pra encaixar. Eu até apoiaria, tipo, o Batman velho com o Batman do futuro lá. Aí botava um carinha novinho. Não, aquele cara que fez o Robin, apesar de não gostar do terceiro filme, ele daria um bom Batman do futuro. É, um Batman do futuro, não o Bruce Wayne, que ele também não tinha cara de... Não, ele tinha cara de Robin, porra. De Robin não, na verdade, não, desculpa. Ele tinha cara de Batman do futuro. O Robin, no final, foi até uma coisa chata, porque a gente tava... Algumas pessoas estavam esperando que ele fosse ser o Tom Maguire, se não me engano o nome do Batman do futuro. O Batman do futuro. A gente tinha mais gente de Batman do futuro do que de Robin. Além de que ele é foda pra caralho, porque ele descobre tudo sobre você só olhando pra você. Ele tem cara de bucha mesmo, não tem cara de Batman do futuro. O Batman do futuro é um bucha, pô. Eu só me lembro do desenho dos anos 90, cara. Puta que pariu. Eu adorava. Eu tinha o bonequinho do Batman do futuro. Eu só não gostava das asinhas que ele tinha. Eu achava bem tosco. Mas bem, então é isso aí, galera. Vamos pra próxima notícia. Nintendo anuncia 2DS. É isso aí, gente. Pior nome de todos depois do Wii U. Nintendo 2DS. Depois do Nintendo 1DS para quem quer uma tela só. Depois Nintendo meio DS para quem não quer tela nenhuma. Nintendo 100DS para quem não quer comprar essa porcaria de videogame da Nintendo. Yes. Basicamente, qual era a ideia do 3DS? Eu só quero deixar claro uma coisa. Era ter o 3DS. Eu quero deixar claro um negócio. O que foi que me passou essa notícia? E ele chegou pra mim e falou, eu queria assistir, comprar, eu preferia comprar esse aí porque eu não quero 3D. Agora sim. Não, mas eu vou falar. Mas eu acho tipo, um chute no saco foda. Porque a ideia do 3DS é ter o 3D. Aí eles tiram o 3D e botam assim no videogame, sei lá. Mas como eu não vejo o 3D ou o 3DS, o 2DS é melhor pra mim. É mais barato. É mais barato. Só eu acho escroto que não dá pra dobrar, né? Parece um brinquedão, um iPad da Xuxa, assim, bem feinho, parece um brinquedo. Mas eu acho errado também mudar o nome, eu não gosto de 2DS, porque imagine a mãe de família que vai comprar um joguinho pro 2DS do filho, vai procurar as caixinhas e não vai achar escrito 2DS na caixa. O que, que ela vai achar? Não tem jogo pro videogame do filhinho. Aí deixa as caixinhas de 3DS pra lá. Eu sei lá. Meu, cara, eu sei. 2DS, cara, parece uma versão chinesa do 3DS. Sem o efeito 3D, cara. É, parece Polystation. Polystation. Cara. Não, o design dele parece coisa de brinquedo. Parece coisa, sei lá, sem acabamento. Agora lembrando do Polystation, eu me lembro que uma menina aqui no prédio que tinha um Polystation. Eu acho o Polystation muito sacanagem, cara. Porque o Polystation, ele tem a carcaça parecida, igual a do PlayStation. Quando você abre a tampa, ele não é CD, ele é cartucho. É de cartucho, é, eu sei como é que é. É muito escroto. Mas sei lá, 2D. Eu não sei se o público normal vai entender. Já tive amigo que a mãe entender. Comprou achando que era PlayStation. Mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que, sei lá, eu acho que o público normal não vai conseguir pegar o 2DS e achar que é 3DS. Vai achar que é outra coisa. Como muita gente achou que o Wii U era só o controle, não o videogame. Eu achei feião pra caralho, o negócio não dobrar. Não é nem por não dobrar, não, o negócio tá feio mesmo. Aquelas bordas redundadas, aquele negócio lá é meio estranho. Mas assim, eles podiam simplesmente baixar o preço do DS, do 3DS, né? E que resolveu a parada. Eu não acredito que a tecnologia 3D do 3DS apesar de ela ter todo um esquema inovador, e eu vejo 3D, eu tenho um 3DS, eu vejo sim 3D, diferente de você. Não em todos os jogos, porque todos os jogos tem um 3D bom, mas eu vejo o 3D sim. A tecnologia do 3D, 3DS não é uma coisa revolucionária, assim, não é uma coisa, pelo menos assim, se você for ver a estrutura que tem na internet, né, a planta mais ou menos, não é tipo um negócio que encareça o videogame terrivelmente. Assim, eles podiam só baixar o preço do negócio. Você não quer jogar em 3D? Você só muda a porra da válvula e joga em 2D, caralho. Pois. Não dá pra travar pra não deixar rodar 3D? Dá pra travar, não dá? Não, mas tem uma válvulazinha, então, cara. Você bota pra cima é 3D, pra baixo é 2D. Não, mas tem como travar também pra criança não usar, tem. Não tem? Tem alguma maneira, eu acho. Então, pra quê? Pra quê comprar, fazer um videogame novo assim, gente? Eu acho meio errado. Eu acho é um videogame pra quê? Pra que tem isso? Não. Sabe o que é interessante? É que isso, com certeza, isso é uma jogada de marketing da Nintendo que vai dar certo. A Nintendo prova. É, vai dar certo porque vai sair junto com o Pokémon. É, exatamente. Mas é a Nintendo, apesar de todas essas besteiras, ela tá vendendo console pra caralho. O Wii U nem tanto, vai. Mas ela tá vendendo bastante 3DS. O 3DS ainda é o líder de vendas lá no Japão. E tem os jogos do Wii U que também são líderes de venda lá no Japão. É, um jogo. Não, cara. Então tem muito jogo que também tava vendendo bem pra caralho. É, o Wonderful 101, que era pra ser o carro-chefe, vendeu 5 mil unidades. Pois é, esse eu não sei. Mas o Pikmin vendeu mais de 100 mil. Eu não sei porque as pessoas compram Pikmin. Jogo é maneiro, pô. Não, um e o dois eu joguei e não gostei, cara. É muito, muito chato. Mas bem, o que importa aqui, cara, eu não sei. Eric, o que você tem a declarar sobre o 2DS? Eu mal sei do que vocês estão falando nos últimos 10 minutos. Mas tu viu a notícia? Nintendo pra mim ainda é Super Nintendo e Nintendo 64. Você viu a notícia, né, do 2DS? Olha aí. Tá, não, tá melhor que o Vilazzi. Mas... Porque Vilazzi acha que o jogo lá era Bionic Commando. Porra, cara, um erro, caralho. Tá melhor. Desculpa ter errado Bionic, falado Bionic Commando quando você tá falando de Bioshock, tá? Desculpa. É, quase igual. Jogos novos na Nintendo só jogo mesmo com amigos o de luta do Smash Bros. Que eu não sei qual é o nome dos últimos, mas enfim, só é isso mesmo. Agora, de resto Nintendo, eu realmente não sei mais nada. Mario. É isso, Mario. É, inclusive eu tava jogando o demo do novo Mario pra 3DS, é bem legal, cara. Sabe com que ele é parecido? Com o Mario 64. Não, ele é Mario RPG. Com o Mario. Cara, sei lá, ele sempre. Mario. Novo Mario 3D, que eu tô achando. Eu tô não entendo, cara. Eles vão lançar o Mario 3D pro Wii U. É, o 3D Land, a mesma coisa, só que com gatinho. Como assim? Não, mas não é a mesma coisa porque vai jogar com outros quatro personagens. Eu queria jogar. Ah, viu como nintendista é, gente? É, bota um personagem novo, é novo jogo. Olha, pior que é, cara. Pior que eu admito que é assim, cara. Se é o novo jogo do Mario, você fica lá, puta, cara. Jogo do Mario, que foda. Bota um Power Up. Bota hoje, faz um jogo de tênis qualquer. Um jogo de golfe qualquer. Bota o Mario lá. Mas o jogo do Mario. É. Ó, eu aposto que vai ter uma fase. Tipo, toda a fase do primeiro mundo vai ser igual de todos os outros. Vai ter um mundo de gelo, vai ter um mundo de água. Não, isso vai ter, isso é sempre assim. A gente já espera isso. Mas não são iguais, não. As fases são todas diferentes. Ah, isso é tudo igual pra mim. Eu não gosto. Bem, não sei. Eu gosto de apesar que o único Mario. Fala. Não, o único Mario novo que eu me interessa é o Galaxy só. Porque eu vejo aquilo é realmente diferente. O 3D Land não é diferente, mas é bom pra caralho. Os jogos de Mario do 3DS, mas bem. É, pergunta então, Luke, você vai comprar mesmo o 2DS quando ele puder dobrar? Se eu estiver trabalhando, se o Vita estiver mais caro, eu compro. Pariu. Porque eu me interesso mais pelo PS Vita. Eu sou sonista mesmo, enfim. Cara, a Nintendo, ela se tornou na última geração o segundo videogame da pessoa. É, o que que acontece? O cara tem um Nintendo Wii e um PS3, um Nintendo Wii e um Xbox. Tudo bem, o cara joga muito mais Xbox e o PS3, mas a Nintendo conseguiu vender o videogame dela, então pra ela tanto faz. É, porque o cara que compra um Wii e um Xbox, ele só vai jogar o Wii e as coisas da Nintendo. É, você compra um videogame da Nintendo pra jogar Mario, pra jogar Zelda, pra jogar essas coisas. Eu compro essas coisas mesmo. Eu compro jogar Fire Emblem. Eu tava jogando Fire Emblem agora há pouco. Mas eu acho que o 3DS é diferente porque ele tem muito mais apoio. Agora o Wii, o Wii U, é só pra jogar coisa da Nintendo, né? É difícil. Inclusive, já que já estamos na discussão, pra terminar, de repente, do nada, um amigo meu que eu conheço, mas que eu quase nunca falo com ele no Facebook, manda uma mensagem no Facebook. É, Júnior, tu ainda joga videogame? Aí, depois de vários tempos, né, quando eu li a mensagem, depois de várias horas, eu... Sim, cara, eu ainda jogo, né? De vez em quando eu tenho tempo. Aí, cara, ei, bicho, tu vai comprar o PS4? Aí, ó. Ei, cara, não, eu só tenho 3DS, ficar só com 3DS mesmo, por enquanto. Aí o cara, não, cara, eu gostava da Nintendo antes, mas agora eu não aguento mais, não. Eu quero comprar o PS4. Ei, tu viu o PS4? Essa é a realidade. Pô, mas o problema do PS4 é que ele vai custar uma moto, igual o PS3, né? Cara, eu acho que já tem umas 3 ou 4 pessoas me perguntando se eu vou comprar o PS4. Eu não vou comprar o PS4. Eu acho que eles querem ir na tua casa jogar PS4. Tem um amigo meu que vai comprar o PS3 e eu quero ir na casa dele. Na verdade, ele comprou o PS3 e eu quero ir na casa dele porque ele comprou só pra jogar o Ni No Kuni. O Last of Us e o Ni No Kuni. Eu quero ir só pra jogar. Eu também queria jogar no Kuni. Cara, o último videogame que eu tive foi um PlayStation 2. Depois disso eu não tive mais vontade de comprar videogame. Também. O último videogame que eu tenho é um Play 2, só que o meu computador é um videogame. É, acabei de comprar um computador novo e já basta isso aqui. Teve uma época que eu tava jogando bastante no computador, Skyrim principalmente. Aí o computador começou a ficar com aqueles problemas, aí eu fiquei sem jogar. Aí agora que voltou ao normal, eu também não voltei a jogar. Ah, o meu problema com esse cara é quase a mesma coisa, que deu erro, aí eu parei de jogar, aí quando eu voltei eu não lembro mais como é que faz as coisas, eu não consigo mais avançar. Eu tenho um problema muito grande com aí... Skyrim, porque não tem a personagem da Lydia lá que você consegue no Skyrim? Começo, mais ou menos. O burro de carga. Pois é, o burro de carga, ele luta junto com você nas lutas e tal. Quando eu peguei a Lydia, eu tava vendo as missões aleatoriamente, escolhendo todas as missões que apareciam na porra do mapa. E uma das missões era entrar pra o Império, alguma coisa assim. Tá? Pro grupo imperial, não sei o quê. Pra guarda imperial lá da cidade, uma coisa assim. E peguei essa missão, fiz a missão. Essa missão, por acaso, quando você faz, a Lydia deixa de andar junto com você. É porque ela é do outro grupo. Então eu só andei junto com a Lydia por meia hora. Só que o meu personagem tava bem fraquinho, então eu me fudia nas batalhas, cara. Eu tava revoltado. Até a hora que eu desisti de ser guerreiro e fui virar mago. Aí eu também fiz essa escolha também. Aí fica muito mais fácil. Tu também já foi preso? Não, preso eu não fui. Eu fui preso em uma missão. É que eu sei que tem um... Tem uma missão de Skyrim, mais ou menos lá na escola de magia, que é pra roubar o cetro do poder de um cara lá. Né? É quando você rouba, toda a cidade vai atrás de você, obviamente. Né? Do mesmo jeito que quando você mata uma galinha, toda a cidade vai atrás de você. Então, eu roubei o cetro e fui preso duas vezes. Na segunda vez eu fiquei puto e matei o golem que existe na prisão. Só que eu não podia ser libertado porque eu não tinha mais negocinho de abrir a fechadura. Então eu matei o golem e fiquei preso lá, até acabar a minha pena. Que bom, hein, cara. É por isso que eu uso o save state. Aí volta rapidinho, não tem problema nenhum. Mas enfim, então essa é a notícia, galera. Então vamos lá pra nossa área novíssima. Só teve uma edição até agora. Nossa área de discussão. Vamos lá. Animação, mais especificamente sobre essa temporada atual de anime que a gente está presenciando agora, a temporada de julho de 2013, né, a temporada de verão, pelo menos no Japão é verão. O que a gente vai comentar agora, que já passaram 8, 9 semanas da temporada, o que a gente está achando da temporada, o que a gente está assistindo, o que a gente está achando legal, e o Luke voltar a assistir. Luke, começa aí, aproveita que você que deu aí. Então, a temporada ficou mais ou menos. Eu não achei, eu tava achando ruim no começo, mas teve alguns animes que melhoraram. Mas ainda não me empolguei. Ainda acho que tá faltando alguma temporada excelente, incrível nesse ano, né? Você tá empolgado pra volta dos animes que vão por aí, tipo Hajime no Ippo? Isso, só Hajime no Ippo já vai valer o ano inteiro. Não preciso de mais nada na minha vida. Mas o que você tá assistindo? O que você tá gostando? Fora Free. Fui é excelente, gente. Gnossage, até tô gostando. Eu falei que não tava gostando, mas tá melhorando, tá divertido. Você quer que ele coma um pouquinho o bolo de carne? Tem que correr, morre porra, tem que comer bacon. Bacon é vida. É, não sei se vale muita coisa, mas o Kami The World Only God Knows. Por mais que eu fique irritado por pular a parte que eu gosto, ainda assim é divertido, eu gosto dessa saga. Eu não sei se Heiyogan vale. Vale Heiyogan? Na hora passada, mas acho que vale. Dá pra falar também na hora de abril que ainda tá. Heiyogan tá maneiro, é melhor que Index. Normalmente é mais Heiyogan e sem Index. É, que mais? É, e o melhor de todos é o Monogatari. O Monogatari tá espetacular, de verdade. Acho que pra mim é o melhor do ano até agora. Por quê? Por quê? Acho que nenhum episódio chegou a apelar tanto, apesar que tinha algumas coisinhas. E a história é sensacional, o diálogo é sensacional. Ainda tá na Hatcut, ainda tá no da Hatcut ou já foi pro próximo? Tá o da garotinha lá, a Mayoi. É, a Hatcut. É porque é complicada a história, virou sci-fi agora, virou... Não vou falar mais nada, é isso. E você, Eric, o que você tá achando aí dessa temporada de animação? Mas eu tô achando boa, na verdade. Gnossage é o que eu tô mais gostando. Tanto do mangá, ainda também tô lendo junto. E comparando assim, tô achando assim o que tá mais fiel entre as adaptações que eu tô lendo. O Shuten Kazuko, eu no primeiro episódio não me deu muito ânimo, mas sei lá, foi achando melhor cada episódio e tenho gostado bastante da história. E Genshiken, não é igual os outros, mas eu tô gostando também. Acho que é mais por causa do que é Genshin, cara. Que é Genshin. Mas mesmo assim, esse personagem traveco me incomoda demais. Não, o que me incomoda um pouco nessa temporada do Genshin é que eles dão muito foco pra esse personagem traveco. Assim. Ele existir nem é um grande problema, mas eles focam tanto. Ele, ele é tipo o protagonista, tipo o substituto do... ele virou o centro das atenções. Sasahara. É, eu achava que, antes de assistir, eu achava que ele seria aquele personagem de comédia, pra fanservice, ocasional, mas não. Não, mas eu pensei que ia focar com o Gui, sabe? Eu achei que o Gui ia ser a principal da série. Mas acabou que virou o rato. É, ele que move a trama. Eu não gosto muito dele, e aí esse é o meu problema também. Eu fico chateado porque o Madarame tá só se fudendo nessa temporada. Verdade. Madarame virou alvo de fanfic, só se fode. Não, mas ele já era alvo de fanfic, ele só piorou. Piorou em muito, porque antes era assim, o cara era fanfic só dele com o Sasahara e com o Kozaka, né? Agora já tem ele com todos os personagens da série, inclusive com o Kuchiki. Ele é o passivo, assim. Eu esqueci de um. O Atamote me mata de vergonha, gente. Eu fico deprimido todo episódio. Eu assisto o Atamote já assim, cara. Caralho, que merda que vai acontecer. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste com o Atamote. O Atashi, eu tô assistindo, tem parte que é aquilo de eu avançar logo. Mas eu volto depois, porque eu não tô aguentando mais. É agoniante, cara. Merda. É agoniante. Exato. Tu acha que vocês viram hoje? Não, eu vi o 7 hoje. Só vi o 7. Não, episódio 7 tem aquela cena. Não, pode aquela falar. Cena final tensa e spoiler pra alguns ouvintes, mas eu acho que dá pra vocês verem. Tem uma cena que ela gravou a voz do dublador de um jogo. Desses jogos Otome Games, né? Isso, nossa. Tipo, vai gravar um monte de coisa que já foi vergonhoso. Aí ela fez. Não contente com isso, ela fez uma montagem com ele falando as coisas e ela retrucando, né? Negócios pra ela poder escutar, né? E se sentir bem com aquilo, não sei como, mas ela se sentir bem. E ela botou pra escutar isso na hora que ela botou pra escutar, a mãe dela entrou no quarto dela e o fone estava ligado no lugar do microfone. É, muito cara, triste. Então, foi muito triste. Ainda mais a reação da mãe ainda, puta, é muito triste. Mas o mais triste, o episódio mais triste de todos foi o 6 pra mim, cara. Foram duas situações horrorosas, assim. Que primeiro ela derramou Coca-Cola no rosto, aí as formigas começam a invadir a cabeça dela por causa disso. Ela fica todas cheia as pessoas de formiga começam a olhar pra ela. O cara no trem, ela tá com uma garota bonitinha, ela acha que é com ela. Ele vê que ela tá cheia de formiga na cabeça, pode. E a cena do hotel, gente. A cena do hotel é muito triste. Ela acha que os garotos querem assistir o fogo de artifício com ela. E na verdade eles queriam ver sacanagem no hotel. É horrível. A cena do hotel é muito boa, cara. Eu me senti muito mal, cara. Eu me senti muito mal. É muito triste. Mas esse 8, cara, o interessante desse 8, só botando por cima, é que ela vai fazer as merdas e ela vai acabar com a inocência, entre aspas, de uma garotinha que confia nela. Não, é muito triste, cara, é muito triste. Eu não suporto mais. O mangá eu já parei. Eu não gostei dessa... Sei lá, aqui é engraçado e tal, às vezes. Mas ficando só nisso, me cansa um pouco. Cara, eu não diria que me cansa, mas é agoniante, eu admito. Começa o episódio, é agonia, cara. Mas nesse episódio, só por curiosidade, esse episódio aí do refrigerante foi o que... Ela parece que ela ficou sem dormir. E por algum motivo ela ter ficado sem dormir, as orelhas desapareceram. Como assim? É porque ela tava interessada sexualmente no personagem de... jogo e ela mais bonita pela realidade. Os motivos reais. Ela desapareceu porque ela não dormiu? É, ué. É igual que ela ficou com o cabelo lioso, ficou com a marca de óleo na cabeça. É normal. É muito triste. Mas é. Pior foi ela passando feriado e o irmão do lado se divertindo e ela sem ninguém. E eu fiquei também deprimido pra caralho. É horrível isso aí. Eric, valeu, cara. Uma última episódio. Episódio 8, é. Ela querendo ser estuprada no meu. É, episódio de choro. Depois de estar assistindo o episódio 8, eu quero contar com você. Mas bem, Eric, tem mais. Quais são os outros, rapaz? Seven Service, me surpreendeu porque eu achava que seria só comédia, mas o negócio acabou virando um romancezinho. Isso aí, a Seven Fighter. Cara, tem outro personagem que eu me sinto muito triste, cara, é o Hassan. Nossa, a menina muito tapada. Não, mas você. O último episódio, você viu? Luke, você tem que voltar a assistir esse anime, cara. Aquela última frase lá no final. Agora tem que ir pra frente alguma coisa. Cara, por favor, né? Que anime? É muito sério. Serva. Ah, eu parei de assistir. Não, né? Mas você. Tá melhorou mesmo? Cara, melhorou. Você vai gostar. Virou um romance, praticamente. O Haseb... agora. Uma tentativa de romance. O Haseb decidiu dar em cima de fato da Lúcia. Só que não tá dando muito certo. É porque a Lúcia é uma tapada. A personagem é meio desligada. Tem outro personagem que aparece que também é muito foda, cara, que é o Tanaka-san. Tanaka-san é o cara. Que é o neto daquela velhinha lá que fala com a Miyoshi. Não, outra que eu acabei gostando foi a Shihaya. Ela com aquela relação lá com... Escondida com o outro personagem que eu esqueci o nome da prefeitura. É o senpai, cara. Eu consigo dar o nome dele. É. A única personagem mesmo que eu realmente não acabei me simpatizando muito no final é a garotinha tsundere e Imoto com complexo de... Não, tem três personagens ali que eu não consigo lidar bem. É a garotinha tsundere com o complexo do irmão mais velho. É... O coelho e a filha do coelho. O coelho eu acho insuportável. O coelho é absurdo. É, eu acho desnecessário. Achei viagem demais. Chegou a ver o coelho, Lu? Não, eu parei acho que no episódio 3. O coelho é... Eu falei, eu vou esperar terminar pra assistir. É, pode ser. Não sei se ele é muito bom pra fazer maratona, não. Mas... Agora outro que deu uma desapontada nos últimos episódios é Love Lab. Ainda tá engraçado, mas não que nem que eu tava achando no início. Eu tô gostando. No último episódio eu fiquei revoltado porque no preview do episódio anterior, que apareceu a imagem da personagem, eu realmente pensava que era a namorada da menina. Imaginei que fosse a outra menina disfarçada de cara. Não, mas não era. Não, é que elas fizeram uma montagem depois. Não, tudo bem, cara. Mas a cena que ele aparece lá na sala, que ela aparece na sala, como se fosse pra defender a menina, eu pensei que era o namorado da menina. Ah, tá. Agora, Love Live, então tá bom, eu acho muito. Eu gosto mais então, da animação, mas quanto ao humor eu não tô achando tão legal assim que nem tava, que nem Seven Service. Good Live eu tô achando mais ou menos, comparado ao mangá. E também ele vai ser só 10 episódios. Mas, então, mas muita gente não tinha visto a cena do Kamehameha, ficou meio barbacado quando ele começou a usar. Agora, Fantasista Doll? agora começa a parte que eu não tô nem aí. Não, tô brincando, nem vou citar, mas eu tô vendo, olha, tem que ver assim, Luke. Vai isso. Olha. Não, mesmo um assim, vilões... gente, não dá. Não, o Crivo é um, no último, já faz 2 semanas que eu não vejo esse anime, é que eu tô vendo todos ainda, mas tem uns que eu acho tão ruins mesmo, que acabo juntando 2, 3 episódios pra ver depois de uma vez. E Danganronpa também é a mesma coisa. É tão ruim que dá a volta, cara, ele é tão ruim que dá a volta. É. Eu sei que eu tô vendo esse anime pelos motivos errados. Não, acho que Quase todo mundo tá vendo esse anime por motivos errados. É uma porcaria mesmo. Agora, Fantasy Stadol, o cúmulo foi no último episódio. O cara que escravizava umas bonecas pra lutarem a favor dele, ele é derrotado. Só que aí uma das bonecas decide continuar com ele porque o acha uma boa pessoa. E continuar ao lado dele pra poder, pra que ele possa realizar seu sonho, que era no... Enfim, esse nosso filme é muito sem cérebro. Enfim, é uma porcaria, só isso. Agora, de outros que eu tô achando legal, Yamshibai tá foda. O Luke não assiste esse anime. Levanta. O Luke não pode assistir esse anime. Não, não quero saber. Nossa, dos últimos episódios, aquele lá do elevador, por exemplo. Cara, ou então... Já o último que eu vi foi o 6 ou 7, não lembro, que era de uma coisa que tava dentro de um trem. Aquilo eu achei meio zoado. Mas os anteriores... Ah, mas eu tenho certeza que certas pessoas nunca mais entram no trem. Ou ficam olhando pros lugares errados. Agora o Kamisama no Inai eu tô achando uma droga. Que é isso, cara? Não, parece aqueles animes que eu comecei a ver lá pra 2005. Aqueles animes que eu comecei a ver lá pra 2005, 2006, que tem um mó sinopse extravagante e tal, mas... É toda uma historinha cheia de furos e exageros, eu não gostei não. É melhor que no Notabi. Que no Notabi é bem melhor. O da menina, não, que no Notabi é melhor. Mas o da menina que tinha uma moto falando. Ah, eu não gosto desse anime. De verdade, é muito ruim esse anime. Eu acho bem chato. Esse foi, esse tipo, indicação que eu assisti lá no começo da minha vida animística e eu não aguentei, cara. Não sei, não é um anime. Nossa, que eu indicaria, mano, pra... Você começa a assistir lá, é um anime meu cabeça. É bem chato. De resto, Senyu 2 ainda tá confuso pra nada, caralho. Nada, cara, que foda, cara. Senyu é um anime, todo episódio tem 5 minutos e todo episódio tem um plot twist diferente. É, por isso. Porra. Eu não sei mais o que acontece nesse anime, já faz 10 episódios. É, o que é isso, cara? A gente descobriu que o... É, e eu tô gostando mais de Take Two. O que é essa? Meu Deus. Ah, vai te matar. Mas bem, tem mais algum? Que nem no Mosaic. Fofo pra caramba. Tão fofo que às vezes enjoa. É verdade, concordo. É tão fofo. É tão moe que às vezes enjoa. E... Ah, é Get My Crowd. Eu não tô achando assim, mas é que eu não tô gostando mesmo da história. Rapidinho então, vou falar meus preferidos. Eu tô gostando muito do Chotin Kazoku. Achei muito bom mesmo. Não vi o último episódio, mas porra, os últimos dois episódios principalmente foram os melhores. Tô gostando muito do Gatchaman Crowds, que tá falando. Tem umas cenas de ação. O penúltimo episódio tem uma cena de ação muito foda, que tem o vilão lá que fode com todos os personagens e tal. Menos com a garotinha, que é hiper esperta, e depois a gente descobre que ela é a maior gênia do mundo, praticamente. Tô gostando muito de Genshin. É, porque é Genshin, eu admito, tem lá seus problemas, eu prefiro mais o primeiro, mas eu tô gostando bastante. Gosto muito do Gifu Dodô, né, que ninguém tá falando, mas é porque eu curto essa saga, esse anime de samurai com estratégia, de batalha, é foda. Eu só acho o character design a la Hokuto no Ken meio exagerado. Aí tem uns que eu tô gostando mais ou menos com o Eric tá falando, Love Live, que agora tá passando Crunchyroll. Eu fico muito feliz, não preciso menos unir pra baixar. E no Mosaic também, Danganronpa é tão ruim que dá a volta. Não, gente, não, Danganronpa não. Eu não consigo acreditar que vocês estão elogiando. Eu não tô elogiando, cara, é tão ruim que dá a volta, pô. Isso é bom, ué. Ah, não, cara, ele dá a volta, tá, é o contrário. Ele gira em na direção errada. Ou seja, ele é engraçado por motivos errados. Exato. Tem o Monogatari que tu tava falando, eu gostei muito do Monogatari até onde eu vi. Eu só não vi o último episódio. Eu vi até o episódio 8. Mano. Eu acho a melhor temporada até agora, por exemplo. O que eu tô gostando mais é o Genshin e o Chotin Kazoku. O Gatchaman também tô gostando bastante. Gostei do Kami-sama, apesar de que a última mini saga de dois episódios eu não achei muito legal. O Kaminomi do Shiro Sekai, que é outra continuação que eu gosto bastante. O Luke falou aí, eu acho bacana. Cara, eu achei aquela cena do quarto dele, que ele tava doente, muito foda. É, muito maneiro. Eu gosto dessa saga. O meu problema é só eles terem pulado tudo, só. O resto eu ainda gosto do anime. Blood Legend é legal, mas o mangá é bem melhor. É legal só pra ver as cenas, assim, deles animados. Só uma dúvida, Kami no Mizoshiro Sekai, pra eu ver essa terceira temporada, teria que ver aqueles ovos que foram lançados antes? Não. Eu nem sei que OVA é esse, então não. Não? Não, não. Eles pulam um negócio, mas não tem OVA não. Eu descobri que era outra coisa. Aí tem outras séries que eu tô vendo que não são tão boas assim, mas eu meio que tô continuando, tô empurrando com a barriga. O Rokyubu tá ficando cada vez pior. Não sei porque eu tô assim. Ficando cada vez pior, desde o início já era. O Stella de Ogakuin, que... Tem algumas cenas de ação muito, muito interessantes. Meu, como que o negócio tem, tem confrontos de airsoft e todo episódio ainda consegue ser tão... Talvez porque a gente gosta de airsoft, de ação... sabe? Eu vou tentar simplificar assim, as coisas. Talvez a gente não goste desse negócio. Estamos parados. Não sei se tem mais algo que já... Tem algo do Crush Kitaku, eu tava, ia falar do Kitakubo. Ele agora não tá muito ruim, agora ele só está Kitaku. Ruim. Ele deu uma melhorada. Não, esse é tropeio. As garotas que sem clube que vão pra casa mais cedo, que formam um clube de garotas que vão pra casa mais cedo. Tropeio. O que não é lógico, porque agora elas não vão mais pra casa mais cedo, porque tem o clube. Eu dropei assim no primeiro episódio, dropei o Hassami, Inuto Hassami no segundo, e dropei o Free no quarto. Então nunca, não voltei mais a ver assim. Não, foda de Kitakubo, ele tem umas sacadas boas. É execução. As piadas, mas você vê, as piadas são legais, são bem pensadas, mas acabou ficando sem graça. Tem que eu só vejo porque é dois minutos pro episódio, mas não, cara, não é. Dois minutos, mas. Não é tão. Eu gosto, Take. O que eu tô achando foda na segunda temporada é que os diálogos estão muito mais rápidos. É tipo. Não, cara. Cara, dois minutos é como se dessem pras dubladoras um roteiro de 10 pra elas falarem em dois minutos. É muito rápido. Sério, não consigo. Não consigo achar legal. Eu só tô vendo mesmo porque é dois minutos, eu vou terminar. Eu acho que é isso, né? Não tem mais nada de temporada não. É, em comparação ao anime coach que a gente fez da temporada, mudou alguma coisa a opinião de vocês? Cara, melhorou a nota, diminuiu a nota? Melhoraram, mas eu diria que melhorou a nota. O Gatchaman já tinha dado 4,5, mas é porque eu também já tinha visto 3 episódios, então eu continuo mais ou menos com isso. Ah, e eu melhoraria a nota é só o Kami-sama e Nai, que eu acho que mais meio ponto, ficaria. Ele tá legal, eu achei legal, e basicamente só, não tem nenhum outro assim que tenha muito melhor, talvez o Mosaic eu tirasse meu ponto, porque tá exagerando, já não morreu. O Rokyubu eu diminuiria um ponto, porque eu fiquei puto, cara, porque o Rokyubu, ele apesar de tudo, como eu disse, ele era um de esporte, velho. Mas agora o fanservice tá tão absurdo, puta que pariu, cara. E fanservice de garotinho, são 10 minutos, foda, assim, são 10 minutos de episódio de fanservice, cara, não, cara, não, pelo amor de Deus. Teve um episódio que tinha um cara que era irmão da mais velho de uma dessas garotinhas. Aí ele tava brigado com essa garotinha por causa que ela tava tendo um técnico que era um garoto, um marmanjão da. Né, que era um amigo. Que era amigo do. Que era o principal, né? Que era amigo dele. Que ele não sabia. Ele tava revoltado porque esse cara tinha dormido com ela num episódio. Meu Deus! Não no sentido fazer sexo. Dormindo. Na primeira temporada tinha acontecido isso. Aí ele descobre, né, que é o cara. A primeira coisa que o cara dá. O que esse cara faz é dar um soco na cara na cara do principal, cara. É muito bom isso. Eu daria um soco se fosse minha irmã, mas tudo bem. Mas no final do episódio ele voltou, ficou lá, foi ajudar aí o cara a treinar a irmã dele. Mas eu senti que teve um. Existe um ciscon, né? Então foi meio foda. Pra mim, Love Lab piorou um pouquinho e o Shoot em casa que melhorou bastante. Agora, Blood Lab também eu não tô achando. Free, na verdade. Blood Lab nem tanto, mas Free principalmente. Tava até animado com os dois, três episódios, mas agora eu tô achando. Tava animado com você. Olha. Não, é anime de bonequinha. Eu não tô falando pra zoar o Eric em si. Não, acho que pelo ambiente, pelo estilo novo da Kyoni, etc. Eu achava que ia ter alguma coisa mesmo mais pra frente, mas não. Cadê essa porcaria desse torneio que não começa? Ou qualquer coisa que faça ter uma história. Vai ser, enfim. Cara, sabe como? Vai ser que nem Arcana Família. Vai ter um torneio, vai ser um episódio só. Ainda vai terminar mal pra caralho. Ainda vai ter o último episódio que vai ser o reencontro dos dois principais. É verdade que eles se beijam no episódio 6? Não. Que? Foi tu que disse no podcast. Imagem. Tem imagem, é tipo, foi respiração boca a boca. Ah, tipo, foi respiração boca a boca, simples assim. Não fez. Quando tava pra fazer o cara. Eu não sei, eu vi a imagem e achei que era respiração boca a boca. Quando tava pra fazer a respiração boca a boca, acorda. Tipo, a sujou-se lá delirando, aí no último segundo acaba com a graça dela. Ah, tá. Eu não vejo mais frio. Não gosto, não. Ah, mas pô, a Free tá foda. Aí cada 5 minutos ele cria uma cena bastante sugestiva que dá umas 10 fanfics depois. Quando o protagonista lá, os dois discutindo e o Ruivinho encostando o outro na cerca lá, mesmo, falando com ele com a cara colada. Pô, aí a câmera mostra ele apertando a mão na grade. Tipo, só a mão se assim, apertando a grade. Aí dá tanta sugestão nessas cenas, mas é um saco até. Só gostava da Ruivinha, da garota, mas essa nem essa tá aparecendo muito, mas... Era provável, né? É. Tudo bem. Mas assim, no geral, eu não tô achando a temporada ruim, não, cara. Eu tô vendo... É a temporada do ano que eu tô vendo mais coisa, com certeza. E assim, eu tô achando tudo de mediano ou bom que eu tô vendo. Uma outra coisa que é ruim que eu ainda não consegui, ainda não desisti. Não sei por que ainda tô assistindo. O Danganronpa pode até ser, porque eu tô assistindo. O Rokibu, por exemplo, eu ainda não sei, porque eu não troquei. Mas bem, eu tô achando legal, cara. Em geral. É legal. Não. Indico para os ouvintes, né, que não. Eu vou dizer o seguinte, assim, pra quem tá ouvindo isso aqui, que não pulou direto, que não é de assistir tanto anime, ou quem nem assiste mesmo, tá começando a ver agora, sei lá, com indicação, não é uma temporada pra quem é novato. Eu diria que era uma temporada com muita coisa pra quem já vi o anime, que já tomaram com estilo e tal. Não tem nenhum anime assim que eu indico pra novato. Só tá, o Blood Led, eu acho que só o Blood Led. Mas não tem nenhum anime assim que eu indico pra uma pessoa que não tá acostumada a ver animação. Eu acho que nenhuma temporada é pra ver pra pessoa assim, pra falar a verdade. É? Acho que pra acompanhar a temporada você tem que ter uma base já. O pessoal que não assiste, eu acho que é melhor nem acompanhar a temporada. Por exemplo, o Tio Ten Kazukoni realmente tá muito bom, mas ele é pra quem conhece um pouco de cultura japonesa, né? Várias coisas assim, referentes à cultura japonesa e tal. Não sei se as pessoas vão pegar, vão ficar chateadas porque não entenderam as coisas. Fica chateado porque tem. Então, assim, mesmo os melhores animes, tem coisas que eu não indico pra uma pessoa que tá começando a ver anime agora. Quem tá começando a ver anime agora, vai assistir Gold Level, vai assistir Shingeki no Kyojin, esses animes assim, né, que dá pra ver. É, mas você não vai ter o melhor da animação japonesa. Não é, mas todo mundo começa por uma coisa ruim, né, cara? É. Eu comecei por Scrubble, Love Hina. Assim, nem todo mundo Love começa por é uma coisa ruim. Na verdade, boa parte das pessoas começam a gostar de anime por uma coisa boa. Mas ninguém começa por uma coisa muito... que você precisa ter uma base, né? Porque normalmente você não gosta. Eu por exemplo, quando comecei a ver anime de robô gigante, eu não gostava. Não tinha base nenhuma de como é que era o negócio. Eu continuo não primeiro gostando. Primeiro de Mecha que eu vi foi Fullmetal Panic e Evangelho. Não, vi Evangelho, até gostei do Evangelho, mas o primeiro de Mecha, assim, que eu diria Mecha mesmo, que eu vi foi Macross, cara. Eu fiquei, né? Eu não sei. E depois eu vi Dual. Agora, um anime que foi um dos primeiros que eu vi, que eu penso, se eu visse agora, eu não talvez acharia melhor, seria Excel Saga. Excel Saga tinha umas sacadas boas, que eu achava boas quando eu vi a primeira vez. Mas, no geral, eu achava esse anime muito idiota e não entendia muitas das piadas. Aí eu não sei se eu assistisse de novo, eu, né, mudaria. Com certeza, hoje em dia você ia achar melhor. Tem animes antigos, inclusive, tem muitos animes antigos que é bom você assistir depois de ter uma base. Por exemplo, teve um que eu acho excelente, cara, que é o Responsável Capitão Taylor. Eu acho muito bom, cara. Acho que o Luke ia gostar pra caralho, apesar de que eu não sei se o Luke gosta de Space Opera. Eu acho que esse anime ele ia gostar, porque o Capitão Taylor é um personagem bem estilo que você acha legal, engraçado. Eu esqueci o que eu ia falar. Que beleza, que fodido. Mas bem, a questão é essa, assim, a temporada. Eu acho que é interessante, mas é uma temporada pra quem tá acostumado mesmo a ver animação. Em outubro começa a temporada de outono, né? Ou primavera aqui. E, bem, eu diria que pelo que eu tô vendo a temporada de outubro, ela vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas porque normalmente outubro tem muitas continuações, né? Tem mais continuações que as outras temporadas. Então, não é. Tô botando muita fé para as pessoas que não conhecem muito as animações, não. Eu acho que vocês têm que pegar coisas de temporadas passadas ou esperar para janeiro. Apesar que janeiro também não é lá essas coisas. Não, né? Em janeiro até tem as coisas. Acho que pra temporada final mesmo. Que abril, é acho que abril é a temporada que é melhor para quem tá começando. Bem, sim. É, vamos só uma nota geral da temporada. Da, é, Eric, só explicando que a nota é dada por Batmosfera da Fruta. Então, quantos Batmosfera da Fruta você dá pra temporada? De 0 a 5. 3,5. E você, Lu? Pelo que você tá assistindo, né? Não pelo geral. Pelo que você tá assistindo. É, pelo que eu tô assistindo é 3,5 também. Mas pelo geral é 2. Dropou muita coisa, né? Eu quase não tô vendo a temporada. É, mas das temporadas do ano, em comparação às outras temporadas do ano. Nossa, essa é porque a de janeiro foi terrível. Então ela é a segunda melhor, mas isso não quer dizer muita coisa. A de janeiro eu conseguia assistir um anime que era continuação, cara. Meu Deus. De janeiro eu vi 4 animes. Ah, parabéns, cara, que eu não aguentei. Só vi o muito ruim. Janeiro eu vi 10, só que 9 são só vi o Tihaya. E tem 4 que eu não terminei até hoje. Eu tô contando os curtos. Os curtos eu vi mais coisa, mas só vi o Tihaya Fururu, foi louco. É, eu só vi o Tihaya Fururu. E só, né? O resto era horrível, gente. Ô, eu gostei do Mayo Yu, bem, eu dou um 3,5 também, mas com ressalvas, porque a maior parte dos animes, eles são medianos. Apesar de tudo, apesar de ter coisas boas, a maior parte dos animes são medianos. Não tem nenhum que seja, que coisa boa. Se é aqueles que você já gosta, tipo o Genshin, que eu já... O Kami no Musashi Sekai, que eu também já curto muita franquia. Fora esse, só o Chouten Gazoku e o Inosage, que eu tô achando realmente muito foda. E não é também aquele putz, que foda, né? Mas... Pra mim tem o Monogatari ainda. Monogatari é foda. Eu quero ver o OVA que vai sair depois dessa série de TV, que é a única saga que eu mais queria ver dessa temporada que vai ter, que é a saga da Kamaru. É a única personagem de Monogatari que eu não me importo. É a única personagem de Monogatari que eu realmente gosto aí. Eu gostava da Sekiyo Gahara, mas... Com o cabelo curto ficou tosco. Eu fico puto o autor ter cortado o cabelo das personagens. Mas a Kamaru na verdade cresceu o cabelo. É, a única que cresceu. Ela fez o contrário, quem tava grande, quem tava pequeno aumentou e quem tava grande diminuiu. A que eu menos gosto de todos é a Nadeko. É porque ela apareceu pouco. Não, mas eu não gosto. Não consigo suportar o romancezinho dela com o protagonista mesmo, eu acho insuportável. É, acho que das personagens assim. Eu não gosto muito das irmãs do protagonista, mas. Ah, é, também tem isso. Principalmente tem a Karen e agora o nome da outra não lembro. É, se eu não gosto mesmo. Da Karen eu até acho legal às vezes, mas da Tsukiko. Uma cena da Tsukiko só que eu acho legal, que é no Neko Monogatari, que é a cena que ele segura ela pelos peitos e fica balançando. É tão desnecessário. É muito desnecessário. Escroto. Mas é engraçado, é um mico bacana. Bem, é isso aí, galera. Então vamos pra parte de indicações. Vocês podem agora, como disse o Davi no último episódio, vocês podem agora se ajoelhar e começar a clamar pelas nossas indicações. Vamos lá. Eu indico o jogo Liberation Maiden. Então, assim, por incrível que pareça, estou indicando um jogo. olha aí, Luke, olha que coisa. Eu tô emocionado aqui. Então, ele é um jogo para 3DS que você baixa. Fazer download, ele é um jogo da Level 5, né? Que é a mesma do Professor Soleiton, do Inazuma Eleven. Persona? Do Persona não. Não é Level 5? Persona da Atlus. Isso, eu tô confundindo bonito, nossa. Inclusive tá Atlus tem o Persona e o. E um outro. E o. Qual que é o outro? Não, o Devil Monogatari e o. E o Shin Megami Tensei também tá lá pra vir. É, mas bem. É muito triste. Liberation Maiden, ele é um jogo que... É até legal porque tem uma animação muito foda no começo. A abertura dele é bem legal. Que ele é um jogo meio que de mecha. Na verdade não é um mecha. Na verdade você vai controlar a Shugo, que é a presidente lá do Japão. Que ela usa uma espécie de roupa meio mecha. Não é um mecha completo, mas é... São partes mecânicas, assim, que é um traje mecânico que ela veste. E ela veste isso pra salvar, no caso, o Japão de uma ameaça ali, invadiu, uma ameaça meio android e tal. E você vai estar controlando ela pra vencer essa ameaça. Cara, é bem legal, o esquema de jogo é bem interessante. Ele usa as duas telas do 3DS. Enquanto que na tela de cima você vê a personagem se movimentando e os inimigos e os tiros e tal. Na tela de baixo, você usa a caneta Stylus para poder fazer os golpes. E basicamente existe dois tipos de golpes principal, que é um que você vai selecionando vários inimigos ao mesmo tempo e ela dispara raios desses inimigos, e um que é um canhão concentrado de energia. E basicamente é isso, cara. Você vai entrando em cenários e destruindo bases inimigas, e aí você vai recebendo as missões, né, do comandante lá. Você vai destruindo essas bases inimigas até destruir os grandes chefões das fases, por assim dizer. E eu finalizei ele no modo normal, ainda tô começando no modo hard. São cinco cidades no modo normal. Durante 4 você vai explodir inimigos e monstros e coisas do tipo. No 5 você vai enfrentar um dragão gigantesco em cima do Monte Fuji. E esse é um jogo bem legal, cara. É um jogo bem bolado. A movimentação é muito boa, a jogabilidade é bem simples, mas ao mesmo tempo é interessante. Não dá dor na mão, tem alguns jogos DS que dá uma dorzinha na mão, por causa do tamanho, por causa do formato do 3DS. Mas ele funciona muito bem, toda a progressão, você aprende os negócios muito fácil. E é bem interessante, cara. Eu nunca tinha jogado assim um jogo, tipo, muitos jogos de Mega mesmo. E ele tem bem um esquema de jogos de Mega que eu vi. Playstation de Gundas, coisas do tipo, você lutando contra os outros Megas, por causa que lutando contra bases inimigas. Cara, é bem legal. A única coisa que eu não entendo desse jogo é por que que o herói da humanidade, no caso só passa no Japão, mas o herói da humanidade é a presidente e não um soldado. Só isso que eu não entendi. Ah, velho. Normal. Isso é videogame, cara. Videogame é foda, né? E ela, assim, ela é presidente, mas ela tem, tipo, deve ter uns 20 anos de idade. Eu sei que, assim, tem a história do pai dela, que morreu por causa dos filhos e tal. Que passa toda uma animaçãozinha no começo, muito bem feito. Aliás, muito bonito mesmo a animação. Dava até pra virar um OVA, esse jogo. Pô, muito legal. A animação é feita pelo Madhouse, se eu não me engano. Ou é Madhouse e... Cara, eu não sei. Eu acho que é a A1. Acho que é a A1. Aí um Pictures que faz animação. Pô, bem bacana, cara, bem bacana. Então, no final de cada fase você vai enfrentar o inimigo final, fora o último chefão, tem um golpe especial lá, com seus estágios de forma diferente. É bem divertido, cara, é um jogo bem simples. E esse foi um dos jogos que eu finalizei quando eu joguei fora de casa, que é uma coisa que não é tão comum. Então é um jogo simples, fácil, rápido, você quando sai do jogo se mantém na mesma fase. É bem legal, cara, bem legal. Eu realmente indico pra quem tem 3DS. É R$14 só pra baixar. Ele ocupa, acho que é um pouco mais que 1000 blocos. E é isso, cara. É bem bacana. O jogo é barato e é muito bom. Eu gostei mesmo. Tá em a minha indicação. Eu não conhecia, não. Nunca ouvi falar. Você não tem 3DS. Não sei se você vai jogar. Quando você comprar o seu 2DS, quem sabe, né? Mas bem, dá uma olhada depois nos vídeos que eu vou colocar no link na postagem. Você dá uma olhada lá e você vê. E é isso aí. Beleza. Vamos lá para a primeira indicação do Luke. Eu estou jogando Saints Row 4. E Vlad, você já ouviu falar de Saints Row? Por favor, fala que sim. Nunca ouvi falar. Pô, cara, é um jogo. Você sabe a frase "a zoeira não tem limites"? Já. Saints Row é a personificação da zoeira, é assim, em um jogo de videogame, cara. É uma estilo GTA, mundo livre, só que é de zoeira, é totalmente largado, assim, a história é engraçada demais, você é o presidente dos Estados Unidos e você é um líder de gangue ao mesmo tempo, então a Casa Branca tem prostitutas, o cara vai te falar que odeia você como presidente, você dá um soco na cara da pessoa, e é só pra divertir, cara, é diversão pura, é engraçado. Por exemplo, tem uma missão que você tá fugindo da nave alienígena. E o cara fala, essa nave tem um rádio? Aí a mulher, não, claro que não. Naves não tem rádio. Aí começa a tocar What's Love no meio do jogo. É demais, cara. Então a missão de assassinato, você tem que matar uma privada. Tem uma arma que é arma de dubstep, que ela toca dubstep toda vez que você atira. É divertido, cara. Dá pra você passar horas e horas só matando pessoas dentro do jogo. É muito divertido. No Steam, há umas 3 semanas eu comprei o jogo Saints Row 3 e todas as expansões por R$14. Muito bom. O 3 é baratinho agora. Isso, o 4 tá 90 reais, se não me engano. É, o 4 é tipo. O 4 é uma expansãozão, assim, né? Porque não muda muita coisa. Mas é bem legal. É, agora você tem superpoderes pra diferenciar do 3. Porque você ah, tá, no 3 tipo, tem dentro... um capítulo que você tem isso, porque você tem o superpoder. Esses jogos de mundo aberto, eu não consigo ficar jogando assim, lá. Não, cara, mas é que você tirou a zoeira. Mas sei lá, não sei, eu não sei se eu consigo jogar com objetivo fixo. Eu não sei, eu acho que é só quando joguei. Mas não, não tem objetivo, pois é. Nunca peguei pra jogar muito tempo. GTA, o pouco que eu joguei, eu joguei pouco. O único que eu joguei mais ou menos assim foi o No More Heroes, do Wii. Também é bem esse esquema e tal. Lembro até de uma coisa clássica do jogo, que é, quando o cara vai salvar, pra você salvar o jogo, você tem que ir no banheiro, porque ele vai salvar o jogo quando ele vai cagar. Mas é que, Vilas, não tem objetivo o jogo. Você pode fazer a missão principal, você pode fazer uma subquest, que é só ficar tirando pessoas, quebrar o máximo possível. Eu não consigo me dar muito bem com esse tipo de... Da fraude no seguro. Deve ser legal. Isso, a fraude no seguro é genial, cara, é muito bom. Você aperta um botão e você entra na frente de um carro... Aí ele fica ragdoll e fica dando fraude no seguro, quanto dinheiro você vai ganhar. É da hora, cara. Muito bom. É, foi tão. Tem uma arma tão polêmica que é a arma de plug anal, que o jogo foi banido na Austrália por causa disso. Que é uma arma que tem uma linguinha. É você enfia na bunda da pessoa e ela sai voando. É só isso a arma. É divertido. Quarto? Esse é o 4. No 4. Porque no 3 no tem terceiro, aquele vibrador. Aquele. É um dildo gigante. É. É uma piroca roxa num bastão de beisebol. É, eu não consigo não fazer uma mulher gostosa como meu protagonista. Tem que ser uma mulher gostosa, porque é engraçado. É só descer, assim, bobeira. É bom pra passar o tempo, ouvir podcast. Tem uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca peguei um jogo que eu pudesse customizar, escolher um cara ou uma mulher. Customizar as coisas, eu nunca peguei pra fazer uma mulher. O único jogo que eu joguei que eu era protagonista de mulher era assim, esses jogos que realmente a protagonista do jogo é uma mulher. Não tem por de correr, sabe? Não, é engraçado. Eu faço com mulher porque é engraçado, porque tipo, ela é toda mana, é tudo cheio de gira e tal. É divertido. Sei. Aí, não, mas você não precisa fazer uma mulher, você pode fazer tipo um panda triste. Você pode fazer um urso, pode fazer um zumbi. Parece legal. Então, você pode escolher pra customizar, no 3, por exemplo, você pode escolher a voz do seu personagem, né? E tem uma voz que você pode escolher que é a voz de zumbi. Aí só fica... O jogo inteiro é só isso, ela falando assim. É engraçado. É um jogo de zoeira, cara. É só isso. Se você quer, tipo, passar o tempo, pode comprar que é divertido. Quanto é que tá custando? Tá, preço novo, saiu agora. Mas se você quiser, pega o 3 pra começar. É mais baratinho. Eu acho que é mais caro. Acho que tá 90. Acho que tá 90. Ah, porque... 84. É preço... 84, é preço de jogo novo, que saiu agora, só esse mês. O preço é... Não. $84? Não, ah, tá, eu entendi que você tava falando que o jogo não, é português. Não, eu tô falando do preço que é... É, reais, R$84. Desculpa, eu me expressei mal. Se é em reais, assim... R$84. Mas espera a promoção, que daqui a pouco tá saindo por 14, não vai demorar muito não. Porque eu me lembro que 59 é o preço dos multiplayers. É, 59 é tipo um joguinho simples. Não, $59, assim. Desculpa, assim, troco. Ah. Eu que $59, é porque faz, cara, faz tanto tempo que eu não vejo assim, que poucos jogos eu comprei ainda com valor em reais. Eu tô quase comprando um dos indies que tá em promoção, tem um que eu quero muito jogar que é o No Time for Explain, tá R$100, eu tô quase comprando. Estamos se controlando. Não sei, eu joguei 3 demos no 3DS, duas ontem e uma hoje, mas só que eu tô me guardando pra cobrar o Pokémon. É, o Pokémon vai destruir vidas. Quando eu jogo o Pokémon assim, é a primeira vez que eu tenho um portátil de vez, então eu decidi. Eu vou comprar. Eu gostei mais do Black, assim, desde o começo, mas vamos ver. O que eu joguei mais foi o Crystal. O que eu joguei mais foi o Silver mesmo. Eu gostava muito do Silver. Crystal não tinha, então. Crystal era o primeiro que você podia passar pelos caras que lutavam com você, por trás dos caras atrás de você, e eles não te chamaram pra luta. Não virava, do nada, assim. Era muito frio da puta. Crystal não cheguei a jogar. O Y, muito. Pra mim, o Y será revolucionário se não tiver um cara com 10 Magikarps. Aí eu vou ficar frio. É, 10 não, né? 6. 6 Magikarps. É, pois é. Mas tem que ter. Sempre tem que ter. É bem, parece legal. Não sei se eu vou comprar. Vê uns vídeos da zoeira que é divertido. Eu vou te passar o vídeo da missão do Watson. Eu vou tentar jogar mais essas coisas no final do ano, quando eu tiver de férias de novo. Agora. Vou te passar o vídeo do Watson Love pra botar no post. Que é maneiro. Eu indico Animation Runner Kurumi. contar a história de uma garota que se forma na escola de animação e consegue um emprego num pequeno estúdio chamado Petit. Só que logo no primeiro dia de trabalho ela conhece o gerente da produção, um homem bastante doente que passa mal e é levado ao hospital. Só que antes de ser levada ele passa a chefia do estúdio pra ela. E agora, sendo chefe de um estúdio, ela tem que lidar com a produção de um anime chamado... agora o nome do anime, acho que é Time, alguma coisa, cujos cronogramas estão muito atrasados. Enfim, é uma animação mostrando... daqueles animes que mostram o mundo da animação de uma forma meio escrachada. Que no caso é dessa garota novata que tem que ficar lidando com coisas como animador, com capricho de animadores, braços apertados e etc. E isso tudo com um humor bastante exagerado que abusa de piadas, de gags visuais e expressões. Expressões bem típicas da época que o anime foi criado, 2001, na verdade. Vocês chegaram a ver? Conhecem? Nunca ouvi falar, não. Eu fiquei curioso que tu falou aí. Duas coisas que tu falou, né? Que tu falou que ela vai pra um estúdio pequeno chamado Petit. Depois ele fala que ela tá com... brincando com... ela tá responsável por um... tá atrasado, tá em alguma coisa. Isso é brincadeira com o negócio que eles mesmo, né? Por ser pequeno é chamado Petit, por tá em alguma coisa. Time Jornada, eu acho que significa. É esse o nome do anime que eu vi agora aqui. O que eu acho legal no anime, por exemplo, é que são dois ovas. Um é de 2001 e outro acho que é de 2004. Que mostra eles agora sendo já um estúdio maior, tendo que lidar com três animes ao mesmo tempo. Nesse primeiro ovo eles têm que lidar com apenas um anime, são só alguns funcionários. Tem jogo, isso tem cara de jogo, sabe? O legal do anime é que, como ele é de 2001, na época não era comum fazer parte da animação no Japão para depois ser enviado a países vizinhos, não era tudo terceirizado. Sendo que nesse anime isso já acontece, porque ele tem que fazer parte da animação para que depois seja enviado a animadores lá do Taiwan, por exemplo. Algo que na época já não era muito comum. Enfim, é a garota se estressando com os trabalhadores, mas mostrando que eles fazem o trabalho, que eles conseguem ir adiante no trabalho porque gostam de fazer aquilo, porque a pressão é muito dura e o salário não é lá essas coisas, enfim. Que eles apesar de todo esse sufoco, eles seguem em frente porque gostam do que estão fazendo. E eu gosto muito da protagonista. É uma protagonista bem típica da época. Aquela personagem toda alegre e enérgica, que faz um monte de caretas, é meio atrapalhada também. Eu realmente gostei muito dessa animaçãozinha. E outra coisa que ajuda também no clima é que tem uma musiquinha de fundo, meio alegre, que é tocado o tempo inteiro na animação, 30 minutos. É algo bastante agitado mesmo. E também mostra algumas curiosidades, como por exemplo, de funcionários mais velhos que ficam desenhando de um estilo dos anos 70, 80, porque eles acham ridículo o estilo atual, que é mais moe. Isso já no início dos anos 2000. Enfim, exato. No caso, eles desenhando, por exemplo, o personagem com cabelo com aqueles jogos de luz, que é bem típico de animes assim mais antigos, e desaprovando o estilo atual, que é exagerado, etc. Isso há mais de 10 anos atrás. Começou, cara, 2004, isso é. Exato. E é isso, são dois ovos, 30 minutos cada um, mostrando um estúdio pequeno tentando se virar. O livro Space Opera. Indicação de livro, mais uma vez. Eu não terminei de ler ainda, mas como tá muito perto e ele é um livro de contos, eu decidi indicar logo, que é um livro nacional, que é uma coletânea nacional, são 10 contos só de space opera, né? Todos focados nesse gênero space opera, autores nacionais brincam com esse estilo de várias formas diferentes. Cara, eu que sou um fãzaço de space opera, sou um cara que gosto muito assim de ver space opera e tal. Eu não sou o tipo de colecionar boneco de Star Wars, nave, e sair de cosplay de Stormtrooper nos eventos, mas eu gosto muito de consumir materiais relacionados a space opera. Esse é um livro muito bom nesse gênero, principalmente se você pensar que é uma literatura nacional, ele não perde assim, para nenhum outro tipo de literatura, de ficção científica e tal. Os caras estão realmente assim, no nível top. As histórias são muito boas, são muito bem boladas. Tem uns contos melhores, tem outros piores, mas em geral são muito boas, cara. São 10 contos ao todo. Eu tô no nono conto agora. Tô pertinho de terminar o nono conto. Porra, tem desde guerras galácticas fodonas. O primeiro conto, por exemplo, é um momento que a humanidade tem que enfrentar a última guerra lá pra poder vencer a raça que é teoricamente é infinitamente superior. Tem uma batalha espacial muito maneira, e eles falam os lances de novas tecnologias espaciais, é muito bem bolado. Tem uma que é um golpe político na sociedade lá, e ele depois fala sobre o mal que tudo isso gerou. Tem um que é mais uma coisa meio Star Trek, é tipo um episódio que é também a força humana tá pegar um certo objeto que eles encontraram, porque isso pode mudar o rumo da guerra que está sendo travada. E os humanos estão ganhando, só que se os ETs pegarem o negócio, aí fudeu, então os humanos têm que pegar antes. E é legal porque nesse aí, por exemplo, tem uma parte que os humanos estão há tanto tempo concentrados em fazer certo, em andar, por exemplo, uma espécie de uma armadura, que eles chamam de derme, que pode se transformar em qualquer tipo de roupa, em armas, coisas do tipo, que eles deixaram de fazer várias coisas, inclusive alguns humanos mais novos, eles nascem sem órgãos genitais, alguns, porque atrofiou, né? E tem uma hora lá que o capitão, né, que é um cara de grupo da geração antiga, faz sexo com uma mulher lá, porque a mulher age como uma pessoa das antigas, e ela tenta o capitão, até que o capitão foda-se e vai e faz sexo com ela. É muito bem bolado, todo o lance. Não é uma história infantil, não é um livro infantil, né, claro, mas é um livro muito, muito bem baseado. Todos os contos são interessantes, outros que eu li até agora também são interessantes. Cara, é um livro muito bacana pra quem gosta de space opera, muito, muito bom mesmo, assim. Quem curte, vai adorar esse livro. Tem o segundo, né, que eu ainda não comprei, eu vou comprar agora quando terminar esse primeiro, mas eu já vou indicando aí pro pessoal que compra o livro Space Opera. O seguinte dele é Odisseias Espaciais Além da Última Fronteira, acho que é mais ou menos assim. É muito bom, cara, muito bom. Vocês gostam de ver no Space Opera e tal? Nunca vi nada, não, disso. Star Wars. Ah, isso é especial. É, cara, Space Opera é exatamente isso, cara. É exatamente o nosso Star Trek. Eu pensei que ia ter uma gorda cantando no espaço. Não. E o gordo cantando no espaço, cara. Tipo Yamato. Acho que Star Wars não é tanto assim, né? Star Wars é uma ficção científica. Então eu gosto. Menos Star Trek. Eu não curto também série de TV, Star Trek. Acho muito chato. Eu gosto dos filmes novos, né? Eu gostei dos filmes novos. Seriado. Mas eu gosto de seriado. Ao contrário, eu não gosto do filme, mas eu acho bom. Mas até mais pra esse lembro do Janine, né? Que a gente tem que dar muito ligado. Tem o Yamato, que eu gosto muito de anime Space Opera, cara. Eu vejo muita coisa que saiu de Space Opera. E até hoje eu tenho. O único que é um grande que eu não assisti ainda foi o Kiryu Densetsu. Mas eu vi muita coisa e saiu que eu curto bastante. Assim. Bem, eu indico, o livro é muito bom, a leitura é bem interessante, é bem divertido, os estilos diferentes de narrativa também são muito bacanas. Aí a indicação. Eu indico Koi Case. É em ser tratado da maneira que deve ser tratado, na verdade. Nada de Onishan, Orenoimoto, Kiss vs Season, enfim. Vocês já assistiram, né, o Só Luke? Eu não assisti com aquele. Eu assisti. É um anime sobre incesto, né? Enfim. Exato. A história já começa com... o Kukuimoto? Sim. É mais ou menos aquele esquema ou não? Não tão... Odeio o Kukuimoto. Dramático. Odeio o Kukuimoto. Ah, é. O Kukuimoto é mais ou menos. Mas quanto a Koi Case, foi o primeiro anime da parceria de Takahiro Mori, diretor Yoshimori Makoto, que depois Fario Bacano, Durarará, Natsumi Jichō, enfim. Um responsável por foi diretor e Yoshimori Makoto responsável pelas trilhas sonoras, no caso. Foi a primeira parceria deles. E a história é sobre um jovem, não tão jovem assim na verdade, Koshiro, que ele tem 27, que aos 27 anos ele é dispensado pela namorada, que revela que está sendo... É, não é tão jovem, né, que nem isso. Ela se tratando de anime, na verdade. 27 anos, ele é dispensado pela namorada que revela que está saindo com outra pessoa. Por conta de que... que ele não... ele é um homem frio e indiferente. Que parece que não quer ter se importado para o relacionamento dos dois. Enfim. Só que por dentro ele acaba sofrendo por conta dessa separação. Ele morava junto com ela no apartamento e passa a morar com o pai. Ele vai com o mundo da cidade. Nisso, quando ele tá indo pra casa do pai, ele se encontra com uma garota no trem, que derruba o seu documento e ele vai lá e fala com ela. Ele acaba se interessando, garota colegial, no caso. Ele acaba se interessando pela garota, só que meio tímido e reservado, porque ele não faz nada, só que logicamente... Mas não deveria frente, ele... também, né? É colegial, detalhe, né, gente? Detalhe. Só que, lógico, coincidências nesse tipo de história faz com que eles se encontrem novamente em outro dia. Só um detalhe, como fala aí, deve. Vou dizer que deve, não deve, mas é mais comum do que muita gente pensa. Uma não parte sei, mas exemplo, continua não podendo. Das garotas que eu me lembro da minha época, terceiro ano, sei lá, coisa assim, segundo ano, terceiro ano do colégio, namorava com caras de 20, 22 anos, 23, 24 anos. Não, aqui no caso, quando ele foi devolver o documento, ela foi, deu um sorriso pra ele, aí viu, agora que o modo que eu vou falar isso vai ser até pervertido, aí teve um vento que fez a saia dela esvoar só um pouco, enfim, ele acaba... ele acaba, né, sei lá, ficando meio intimidada, mas não faz nem fala nada. Simplesmente fica nisso. Só que no dia seguinte, por acaso, eles acabam se reencontrando. Onde a garota estava esperando por uma pessoa. E dessa vez o cara vai lá, supera a timidez e convida ela a ir a um parque de diversão. E pelo modo que eu tô falando, ele tá sendo pervertido demais. Ele tá, nem parece uma história humana. Mas enfim. Aí ainda no primeiro episódio, os dois... mais íntimos lá nos brinquedos acabam confessando, né, mais que íntimos tá dos brinquedos foi ótimo. Tá piorando, mano. Mais íntimos dos brinquedos foi ótimo. É reitar, gente. Não, é que eles estão numa roda gigante, pô. Aí lá, pô, uma acabam... roda gigante, né? Tão grande. Confessando, vão desabafando o que tá acontecendo com o outro, e aí eles descobrem que a garota também passou por uma desilusão amorosa recente. Terminou com o namorado, se não me engano. E enquanto que o rapaz, o homenzão de 27 anos, vai e desabafa com ela também se contar o que aconteceu. Isso, mais tarde, quando eles estão saindo do parque, eles se despedem, aí surge o pai do rapaz, que grita pelo nome da garota, enfim, eu não lembro direito como que acontece. Só que nesse momento eles descobrem que, na verdade, os dois são irmãos. É que eles foram separados quando crianças. A garota ficou morando com a mãe, enquanto que ele ficou morando com o pai. Então eles acabaram não se vendo por vários anos. E é isso. Ele descobre que, além de serem irmãos, né, moram na mesma casa. E o que eu achei, tá, o modo como isso aconteceu, muitas coincidências, etc, tudo bem, meio forçado, mas pelo menos dá uma razão do porquê ele ia começar a se interessar pela pessoa que é sua irmã, porque ele começou a ter interesse por ela antes mesmo de saber que era a irmã dele. E depois disso vai mostrando o desespero do cara ao perceber que gosta da irmã mais do que deveria, de um jeito diferente. E o que, assim, porque ele tem 27 anos, a garota é uma colegial. Esse são não irmãos, é o problema. Porra, não é o maior problema. Porra, tem vários empecilhos, mas mesmo assim ele não suporta, ele às vezes cede aos seus desejos carnais e etc. Mas, e a garota tinha também, ela no início acha que o que ela sente pelo irmão é só uma atração entre irmãos, mas também percebe atração que é meio exagerado. Que é uma atração entre irmãos? Não, tô falando que a afeição que ela sente pelo irmão é algo normal, só que aos poucos, não percebendo sozinha, mas pelo que os outros, né, vão comentando com ela, ela vai percebendo que também a relação, que ela também, que pelo que sente pelo irmão não é assim tão comum. É uma garota bem inocentezinha. Enfim, eu gosto pra caramba desse anime, eu vejo duas vezes, porque ele trata de um tema que hoje só serve pra fazer putaria. Porque o rapaz sofre pra caramba e ele realmente dá pena dele pelo modo que pelo que acontece com ele, principalmente no final. A garotinha também é uma totalmente inocente quanto ao assunto, vai só aos poucos percebendo o que tá acontecendo. E, enfim, é dramático e é pesado, e principalmente no final ele trata esse tema da forma que deve ser tratado. Não dessa... Cadeia, que... abusar de não. não é um olho no imundo, mas enfim. E, falando da direção de Takahiro Mori e Oshimori Makoto, eu gosto pra caramba da trilha sonora, que ele abusa bastante de músicas instrumentais, principalmente usando violino. Igual aos outros que ele foi fazer depois do Rarará e Bacano, que é algo mais extravagante, em qualquer já é algo mais suave. Enfim, Luke, por que você não gostou desse? Porque me incomoda, esse assunto me incomoda, eu acho muito errado, eu também acho errado. Ah, é o colegial, vamos me sentir atraído por ela. Não, assim, eu não vou dizer que. Eu acho errado o cara ir dar em cima da colegial e tal. Sentir atraído por ela eu já não acho estranho. Mas você vai pra cima assim, não. Vai lá, Luke, você vai dizer que. Não, ir pra não, cima. Não, é isso que eu tô falando. Ir pra cima, tudo bem. Eu não acho estranho. Se sentir atraído já. Melhor, desculpa, ir pra cima tudo bem, eu acho errado, mas se sentir atraído já não é tão estranho. Não, mas você ir pra cima. Se sentir atraído é uma coisa, o problema é ir pra cima. Errado. Aí depois é minha irmã. Sei lá. Eu já acho que o primo já é errado, aí imagina com a irmã. Não, mas por isso é que, porra, é a irmã dele, mas isso não é tratado de uma forma pelo menos decente. Se for comparar com o outro, o Nishan, o Koto, agora vou lembrar os nomes do outro, enfim, Yosuga Nosora, Ki vs Cis, enfim, Koikeza, realmente, tudo bem, eles são irmãos, mas Boku no Imoto também, que eu já citou, é outro que eu achei bem pobre quanto ao modo como ele trata isso, da relação lá entre os dois irmãos. Mas eu acho que o Onichan, aquele Onichan que... Qual que era o nome completo? Onichano da Kiran, não sei o quê. Que é das garotinhas anoréxicas. Mas ela combate Koto, a anorexia. Nanka. Onichano, Koto, Nanka, Zenzenzu, Kiji, Hanai, cara, né? É a anorexia, que é o tema principal também. Acho que é errado isso aí. Cara, eu não sei, cara. Eu não consigo entender porque os japoneses gostam muito disso. Eu sou filho único e eu sinto repulsa. Imagina o pessoal que tem filho. Um ou outro, sei lá, um anime tratando desse assunto de forma séria e tal, tá, como esse Koike, beleza, mas porra, toda temporada, todo ano tem um anime novo sobre esse assunto e tal, não sei, eu não consigo achar legal. Agora tem um negócio interessante, não sei, agora é teoria da conspiração, esse Koike é o principal cara. O principal do Koike é o cara. Isso. Porque se você pegar os vai outros, mostrando... é bem mais comum, né? O foco na irmã que tem o Ciscon, o Brocon, né? E depois o cara acaba por tabela tendo o Ciscon. Não sei por que no Japão também tem muito esse negócio. Não, no anime é o rapaz mesmo que começa a sentir atração por ela antes mesmo de saber que era irmã. E depois quando descobre que a irmã começa a ter seus conflitos internos a respeito do que sente por ela. E a irmã que fica em segundo plano... Assim, todo inocente e tal, não sabendo o que tá acontecendo, e mais tarde que vai percebendo que o que sente pelo irmão não é exatamente algo tão normal. Por exemplo, o Moreno Imoto, apesar de a gente ver que o cara tá lá com um tempo e tal, por exemplo, o final do Oreimoto, eu não tenho o menor problema em falar porra de spoiler. A gente descobre que a Kirino já era apaixonada pelo irmão dela muito tempo antes. Pois é. Então é isso, cara. Eu recomendo Ano 1. Eu assisti outro na TV por assinatura, um filme genial do Jack Black, que é o Ano 1. Já vi, cara. Que é. Cara, eu parei pra assistir, que era tipo Jack Black. Vamos ver o que é. Porque eu gosto dele. Tem um filme muito engraçado, gente. Que é o protagonista do Scott Pilgrim. É, que faz um garoto retardado, como sempre. Ele só sabe fazer isso. É muito engraçado. É sobre dois homens das cavernas, em que o Jack Black um dia chega e come a fruta proibida. E aí ele começa a raciocinar como uma pessoa comum, a gente, assim. Só que ainda com a inocência dos homens das cavernas. Ele pergunta assim, por que as rodas são quadradas? É, e ele vai ensinar o garoto a pegar uma mulher. Ele fala pra ele dar uma porrada na cabeça da mulher com uma clava. A mulher mete a porrada no guri por causa disso. É, muito bom. Eles só acabam sendo expulsos da vila. Mas esse cara... Tem uma hora lá que estão querendo fazer o sacrifício com as virgens, né? Aí tem uma garota que o cara é afim. Aí tem uma hora lá que eles vão no escurinho, aí ele transa com ela, né? Aí no final aparece lá, né? Não, agora vocês têm que botar as virgens pra sacrifício. Aí o cara, não, eu já salvei ela. Já salvei ela. Entendedores entenderão, né? Aí eles são expulsos da vila e acabam no meio do caminho encontrando figuras bíblicas. Eu não lembro o nome dos caras, que eram dois irmãos, que eram fazendeiros, e o Abel, né? É. Aí o Abel fica puto que o Caim. É o Caim ou o Abel? Eu não lembro agora, que um fica se vangloriando. O vampiro à máscara que, no RPG, o Caim que matou o irmão virou um vampiro. Isso. Então é o Abel que fica se vangloriando. Aí o Caim mata o irmão com uma pedra. É, os dois ficam olhando assustados com medo do Caim. É muito engraçado. É um filme que eu nunca tinha ouvido falar, mas valeu a pena perder minha horinha com esses filmes do Jack Black, eu gosto bastante. Eu gosto quase todos esses filmes do Jack Black, até o Viagem de Gulliver, né? Tão engraçado, mas ele é bonzinho, sabe? Tem umas coisas assim boas. Eu gosto do Jack Black, apesar dele sempre botar um rock and roll no meio, sempre fica meio repetitivo, mas. Foi um filme que eu nunca tinha ouvido falar e achei muito divertido. Já? Rebobine, por favor, já. Já. É também legalzinho. Eu gosto muito desse filme do Jack Black. Qualquer dia eu vou ver de novo o Tinesse também. É excelente, cara. Fica aí dica. É por isso que às vezes eu guardo a minha TV por assinatura, velho. Às vezes eu pego os filmes assim. Sim. Esses dias eu vi. Eu acabei com o meu pecado nerd. Eu finalmente vi Goonies. Meu Deus, sério? Nunca tinha visto. Eu assisti. Qual foi a reação esses dias de no HBO. Aos 23 anos. Não é tudo aquilo. É, aos 23 anos. Muda essa perspectiva. É, eu não tenho toda a nostalgia que o pessoal tem. Que nem como foi com o Mad Max, que eu não gostei. O pessoal fala como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas o Goonies eu gostei. Mas eu ainda me incomoda esses vilões dos anos 80 que não matam nada. Sei. São bandidos matadores e não conseguem matar criancinhas. Sei. Mas o que você achou do Slot? Agora você finalmente entendeu o meme. É, Slot. Slot é legalzinho. Não é lá. Gordo. Gordo é legal, eu gosto. Gordo. Eu acho que é essa. Faz sentido a amizade dos garotos com o gordo. Eles são amigos mesmo. Não é falso. Eles ficam zoando. Ele, vai comer, pode comer. É engraçado. Eu gosto muito do Dado, que é o japonesinho lá que tem os instrumentos. Tem as instrumentos. É, e aparece o pai dele, é igualzinho. Aí ele vai tirar uma foto e sai do cinto da câmera. Tudo começa porque, no começo, porque eles destruíram o pênis da estátua da mãe do cara. É, eles precisam. Mas não é Goonies, é ano 1. É um filme bom do Jack Black, que eu senti falta. Eu sempre vi os mesmos filmes, Escola de Rock, Rebobina, por favor, e o filme da banda dele com aquele careca lá, que eu esqueci o nome. É, e fica aí a dica. Vou atrás de outros filmes do Jack Black, são bacanas. E bastante filme. Ah, sei lá, eu gosto de pegar de surpresa, assim, Sessão da Tarde. Nossa, tá falando de Sessão da Tarde, não é Sessão da Tarde, mas tudo bem. Eu vi aquele Princesa do Sapo hoje na Globo. É meio errado fazer uma mulher boazinha do voodoo? Eu acho errado. Eu acho o fato já do vilão ser um cara que faz voodoo já é errado, sabe? Mas a bruxa boazinha também faz voodoo. Eu acho errado também. Eu acho errado. Coisa errada. É mal filme, é interessante, cara. Eu até gosto desse filme, sabe? Eu não acho incrível, mas eu acho legal pelo menos o vilão matar alguém. Eu achei legal. Pelo menos matou. Não ficou vivo por algum motivo. Isso foi legal. Mas é um filme bem adulto pra Disney. Umas coisas lá bem, bem sérias. É, tem umas coisas serinhas, mas. Ainda assim não é tão incrível. Não chega ao nível dos clássicos da Disney. Não, clássicos também não é todo filme da Disney que é bom. Ah, mas as animações antigas eu gostava da maioria, cara. Eu vejo e continuo divertido. Consigo gostar de Dumbo. De qual? Dumbo. Ah, esses eu não vi, esses mais velhos assim. Eu não vi Pinóquio, eu não vi a Bela e a Fera, essas coisas eu não sabia, não. Não, também não. É porque eu tava lendo, meu pai me controlava muito. Rapidinho, eu comprei o Kingdom Hearts, né, que agora que chegou aqui, por acaso. A distribuição setorizada da Abril é um pouquinho tensa. Eu tava vendo, cara, hein? Eu tava lembrando, né, dos personagens, que algumas coisas que eu lembrava dos filmes aí são realmente muito legais. Tipo, eu queria ver um Alice da Disney 3D, porque o gato lá do filme da Disney é o melhor de todos os que tem Alice que faz a maravilha de todos os filmes. Tem outros personagens eu achei muito legal, cara, do Hunt. Já tinha lido o começo do segundo mangá, mas esse primeiro é bem legal, cara. É uma indicação por hora, assim, que eu fico. O Kingdom Hearts, apesar que a edição da Abril não é a melhor das coisas, mas fica a dica, a tradução é boa. Eu prefiro que joguem o jogo, pra falar a verdade. O mangá não é tão legal. Não, cara, eu gosto muito do mangá, cara. Eu joguei o jogo, o segundo, mas não sei porque eu não curto tanto esse esquema do jogo que ele bota, cara. Mas eu gostei da história, acho legal. Eu só acho que o que eu não entendi foi mais a parte do Final Fantasy do que da Disney. A Disney eu entendi tudo. Os personagens de Final Fantasy eu lembrava só porque eu lembrava dos AMVs clássicos. Ah, porque você não joga. Não, né? É porque eu acho ruim eu Final Fantasy 8. Ah, eu não acho. É mais filme do que jogo. Eu não consigo disso. Não, sei lá. Eu gosto do Final Fantasy 8, pra mim é o melhor. O 8? O 8, eu gosto mais que o 7. Eu acho que tem uma das cenas mais geniais que tem no Final Fantasy, mas tudo bem. Que é a cena do espaço. Muito bem. É isso, então vamos para as considerações finais, pra gente terminar logo, que tá bem grande. Então, galera, aqui nas considerações finais, vamos ver assim, o que vocês acharam do podcast, essa volta. O Luke fazia um tempo que não gravava, não gravou o último, porque tivemos os problemas lá de... O Luke tava em outro lugar e tal. E o Eric, agora é a primeira vez no Yoko. O que vocês acharam? O que vocês querem dizer, assim, considerações finais mesmo? E se quiserem fazer alguma propaganda também, sintam-se à vontade. O Luke já é de casa, então não tem nem muito o que fazer de propaganda. Tem nem que falar de achar também. É normal. É um podcast de sempre. Eu tô desanimado, mas é a vida. Ainda tentei ficar um pouquinho, fazer piadinha. Mas virem gay, crianças. Não fiquem com mulheres. Essa é a sua consideração final, né? É. Você, Eric. Eu queria até ter falado um pouco mais sobre qualquer, só que aí meu pai me chamou pra trocar uma lâmpada, mas enfim. Pô, ele não sabe trocar lâmpada, não? Não, ele tem medo de subir na escada sozinho, eu tenho que ficar embaixo. Enfim. Obrigado pelo convite. Eu só sinto ter ficado meio perdido no assunto na maior parte do tempo, porque, porra. De filmes e de videogame eu realmente tô muito por fora ultimamente. Mas fora isso, foi bom. Obrigado por me chamar pra participar. E dessa vez acho que eu posso fazer até propaganda do blog, né? Que não tem o Bebop aqui. É. Visita o Animecote. Animecote.blogspot.com.br. Lá eu, Bebop, mais um ou dois colaboradores que aparecem de vez em nunca. Postamos resenhas, matérias especiais, enfim. Podcast. O Iblazo participando do podcast. Fazer um texto sobre o Vias pra lá e nunca fiz. E tem também a escritora Taku que manda uma mensagem a cada 4 meses. Enfim. Ah, ela faz tempo que ela não aparece. Perdão, não ouvi, passou uma moto aqui do lado. A moto passou, eu acho que a moto foi um participante desse podcast. Foi o podcast. Inteiro. Eu vi várias motos mesmo. Ah. Porra. Moro numa avenida, pô. Fazer assim. Agora eu imaginei o Eric debaixo do ponte lá com o ponte passando. Não. Sei que não é, pô. Tá bem. Enfim, acesso ao Animecote e é isso. Então é isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Semana que vem tem outro sobre músicas e animes. Espero que não atrasado. Mas bem, é isso aí. Tchau, tchau. Até daqui a 15 dias. Tchau. Até. Thank you.